Rápidos Cast. Agora. Partiu Rápidos Cast, o podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host. E lá do outro lado do Atlântico, o Grilo de volta. E aí, Grilo? Oi. Quem sentiu minha falta aqui, levanta a mão. Tá vendo? Nem o Teobaldo levanta a mão. Ah, ele levantou em espírito, porque eu sei. Como é que tá o Magic? Ah, tá ótimo, porque como eu não tenho nenhuma das minhas cartas aqui, eu tô só draftando. Ah, que beleza. Vivendo o T2 e o Frontier, né? Como é que é a cena do Frontier aí na Suécia? Ah, não existe. Por enquanto, cara, vai invadir outro país, você vai ver. Bom, sei lá, eu vou mantendo vocês atualizados, mas não sei se vocês sabem, mas não tem muita gente na Suécia, então tá complicado. Se dividir a player base, sobra o Grilo e uma outra pessoa, né? É, praticamente. Muito bem, pessoal, quem quiser falar com a gente de novo, e-mail hackdoscast@gmail.com, o Facebook tá aí embaixo, o canal do YouTube também tá aí embaixo, e o Twitter é @hackdoscast. Grilo, você ainda lembra por que hackdoscast? Porque rápidos da Nossa Senhora e nada me faltará. Quase isso. Porque aqui é BR, claro. Isso. Bom, no Twitter... Eu sei porque fui eu que bolei o nome. Bom, no Twitter tivemos dicas e apoio aí do Foca. Obrigado, Foca. Esse podcast está sendo gravado de uma maneira um pouquinho diferente. Se você sentir alguma diferença nos sons, no silêncio, picos de alguma coisa, fala pra gente, por favor, porque o feedback nesse sentido de qualidade é extremamente importante. Porque, de novo, né, eu formatei o computador. Não é que eu formatei, eu troquei o HD do computador, então perdi tudo que eu tinha. Estou redescobrindo como gravar da maneira que eu gravava. E, enfim. É o famoso meu HD bricô, né? Isso. E o controle de qualidade aqui, novamente, né, é feito assim na raça, né, através dos ouvintes. Novamente, qualidade dos argumentos que a gente fala, das besteiras que a gente fala aqui, não tem como mudar. Mas o resto é. Pois é, eu ainda lembro que alguma hora da vida eu falei que a Trax ia jogar muito no Dual Commander e ela nem dá as caras, só tá Vire Smasher estragando a vida de todo mundo aí. Ah, isso entre outras coisas, né, Grilo? Jace da vida. Ah, não me lembro. Bom, vamos, eu tava todo comemorando o preço dele caindo, agora ele tá jogando Frontier, o preço tá subindo de novo. É verdade, você tá acompanhando, cara. Bom, esse é o primeiro programa regular, né, de 2017, estamos voltando à nossa programação normal, tentando upar o programa toda quarta-feira, toda semana sem falta. Hoje o programa é de lore, já que o Grilo tá aqui, veio contar a historinha pra gente, né, Grilo? E claro, o pessoal tava sentindo falta. Vamos continuar a história do pessoal da Turma dos Bons Ventos, né, dessa vez entrando em Máscaras de Mercadia, e o próximo lore, Grilo, talvez já esteja completa a história do Bloco de Kaladesh, hein? Bom, o problema é que eu tô bem atrasado com a história de Kaladesh, viu? Então, se eu não conseguir terminar de ler até lá, provavelmente a gente só vai terminar o bloco de Máscara de Mercado e vão ter que deixar o Lorde Kaladesh pra próxima. Mas eu vou tentar. Beleza. Te dando assim uma dica no ar, o pessoal da Liga Magic tá traduzindo artigos, acho que você sabe, né, que... Tem gente que está postando lá e traduzindo. Ah, sim. Ser inglês não é problema para mim, né? Mas eu acho que tem bastante gente que aprecia muito isso. Sim, sim. Ah, e também é para agilizar também, né? Querendo ou não, eu pelo menos leio mais devagar em inglês, então. Não, para mim é, porque eu sou fodão, sabe? Eu tenho CPI. Não, mas eu não tenho tanto problema com inglês, então para mim tá no... É tempo pra mim tá, no, tá na hora de eu começar a aprender sueco, porque não dá. Putz, Grilo, aí ferrou. Aqui é BR, né, Grilo? É isso aí. Como é que você diz em sueco isso? Porra, Grilo, não é isso. Não ensinou pros vikings aí ainda? Her er bear. E em sueco arcaico? Ah, você também quer que eu saiba nórdico antigo, rapaz? Claro. Também conhecido como islandês. Islandês, nossa. É que eu falava assim, que tipo, o islandês é uma língua tão arcaica que é tipo, palavra pra coisa moderna, tipo carro, essas coisas, é meio que aquelas palavras compostas de palavras bem, bem velhas, sabe? Nossa, islandês é assim? É, pelo menos é que eu ouço falar, né? Eu também não sei falar em islandês. Ainda não tivemos nenhum acesso da Islândia no nosso blog, mas de repente alguém vai acessar isso e ouvir. Às vezes a gente tem algum fã em Reykjavik. Podem confirmar para a gente como que é o islandês. Bom, o Guilherme, dá uma dica aí. O Luri que venceu o sorteio, né? A gente sorteou um intro pack de Lua Arcana, logo depois do banimento da Imraku, mas tudo bem. Ops. Ele deve ter dois Imraku foil no intro pack dele. Só por. É sempre assim, né? É só. Cara, pior que é verdade, tô te dizendo, viu? Porque até agora, cóptero do contrabandista parecia uma rara com raridade mítica, porque quase nunca vi nos boosters. Tipo, a galera viu que eu, assim, no total, total mesmo, acho que eu devo ter aberto quase três boxes de Kaladesh e só abri um cóptero do contrabandista. Nossa, isso não existe, cara. Que É. estatística maluca é Aí, essa? agora que foi banido, você tinha que ver lá no pré-release. Eu vi, tipo, uns três. Mais um foil, é bizarro isso. Filha da puta. O nosso ouvinte venceu o Luri, né? Ele venceu o IntroPack, eu enviei o código de rastreio para ele e o comentário dele foi: pô, termina com BR esse código. É Oh, pois verdade. é, né? É um sinal. Até os correios sabem que aqui é BR. E que mais? Aliás, o Luri é um colega de Santos, né? Tem uma loja, tinha uma loja lá em Santos que acabou falindo, né? Ela fechou. E o parceiro de lá, o Robson, deu a dica de um outro lugar em Santos, que é uma loja, pro pessoal da Baixada, né, que ouve isso, é uma loja de RPG em que rola de vez em quando Magic, né, de acordo com o Robson. Eu vou puxar o nome que ele mandou para mim logo mais e aviso aqui. Mas enquanto isso, alguém no Face comentou com a gente, acho que é um ouvinte novo, né, falou: pô, eu tenho um Teobaldo, mas quando eu casto ele não toca música quando eu passo de fase. É falta de chicotada. Ó, o Teobaldo, ele só trabalha pra gente, né? Pô, apesar de não receber bem e tal, é só a gente que deu atenção pra ele. Pois é, né? Sem eu, porque a vida tá difícil pro nosso Planeswalker de 2 manas. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui no Rápidos Cast. Muito bem, vários efeitos aqui na nossa manutenção, uma cacetada de efeitos. O primeiro é o seguinte: eu puxei aqui o nome da loja que o Robson mandou. O nome da loja lá em Santos é Caverna do Dragão. Tá? É só procurar no Google, no Facebook, eles também têm um Face, que você vai encontrar o endereço. Esqueci um dia, não lembro se é no Imbaré ou no Gonzaga, ou sei lá, perto do Canal 3, 4, sei lá, mas pelo que eu vi é fácil de chegar. E uma coisa sobre Caverna do Dragão. Tinha uma associação em Santos antes, né? Acho que mais de uma década atrás, cara. Faz bastante tempo. Mais de 15 Putz, anos atrás, que a gente 15 frequenta. anos atrás, qual era a coleção que tinha acabado de sair? Me rodinho? Bloco de onslaught. Bloco de Então, investida. provavelmente foi Legiões. Flagelo. Flagelo, Eu acho. é. 2002, né? Mas enfim. 2002, 2002 foi entre. Foi Odisseia e. de investida pra minha rodinha, eu acho. E nessa época tinha um lugar em Santos que o pessoal jogava, uma associação, né? E o Caverna do Dragão me lembra, o pessoal que entrou nessa associação vai lembrar do Mestre dos Magos, que era o porteiro dessa associação. Faz sentido. Era igualzinho, cara, igualzinho. Ele só falava: passa a carteirinha, passa a carteirinha. O pessoal que tá estudando e frequentando o que eu tô falando. Mas. Aqui, desculpa te cortar, mas é investido. Outubro de 2002 foi investido, então Ah, tô foi a bem, tô transição bem. de bloco de ser para investida. Tô bem. Mas então, é bom o pessoal saber, uma loja de tabletop, né? Jogos de tabuleiro, mas acaba pegando o público de Magic também, né? Faz um programa ou dois, não sei, que eu falei do pessoal de Minas Gerais, né? Que, não sei se você sabe, Grilo, as lojas de Minas estão falindo e teve um grupo de jogadores de Magic, né? Que se juntaram, criaram um canal no YouTube, grupo de Facebook, WhatsApp, e acabam organizando torneios entre eles e levando todo mundo para jogar em uma loja escolhida, a loja mais perto do pessoal, daquela cidade. É, acho que você falou. para tentar melhorar, né, o desempenho da loja e tal. É uma atitude legal da comunidade. Quem sabe, se tiver muita gente ainda em Santos que joga, possa fazer algo do tipo para chamar o interesse, quem sabe criar uma outra loja. Todo mundo pode aprender um pouco com essas atitudes, né? Mas vamos lá, Grilo, temos vídeos no YouTube. Sim, vídeos de uma pessoa muito sedutora e sexy, e também acho que o Felipe colocou alguma coisa lá. Uma pessoa modesta, eu, Felipe. É, temos vídeos novos, a gente está postando com mais frequência, principalmente agora que vai ter drafts, saindo com mais frequência. Aí na Suécia também, né? Você vai pegar tua premiação como sempre e abrir para Sim, você. eu pegarei na sexta. Provavelmente vou gravar na hora, mas eu também vou tentar ver se eu começo a dar um trabalhinho de edição nos vídeos para ficar mais bonitinho, né? Porque até agora é assim, eu pego meu celular, eu gravo e tipo, vai direto pro YouTube, né? Mas talvez eu acho que vou tentar dar uma limpada, fazer algum servicinho de edição, coisa assim, alguma coisa básica. Mas pelo que eu vi, tá bom. O volume tá bom, o vídeo, a qualidade do vídeo também tá boa. Tá legal. É, para uma coisa assim feita com o que eu tenho aqui, de qualquer jeito, tá muito bom, né? Única coisa que eu não gosto é que eu não consigo deixar a câmera mais longe da mesa, sabe? Ah, tá. Aí fica meio que muito perto, aí só consigo tipo, mostrar umas poucas coisas ao mesmo tempo, mas. O que eu gosto é que nesses vídeos, uma coisa que eu dei a dica pro Felipe também da última vez, eu acho que é importante, o que você consegue fazer bem é mostrar a carta inteira para quem tá olhando. Ah, é, isso é Principalmente outra coisa. no vídeo dos Que Pix, cara, que é importante a gente ver o que você tá discutindo. desculpa, pessoal, mas é que realmente eu acho que o maior problema dos meus vídeos é que é tipo o flash da câmera que fica dando aquele reflexo nas cartas, aí às vezes não dá para ver direito. Ah, eu acho que dá para ver de vez em quando, só que acaba ofuscando, mas dá para ver bem. E para quem quiser saber como que é um bundle de Revolta do Éter, né? O Felipe já abriu um. Tá vendendo bundle aí, Grilo? Sim, claro. Já, já Bom, dá. ainda não tá vendendo porque não teve lançamento ainda, né? Nossa, que paizinho de merda você tá, hein? Caramba! Porra, né? Tinha que Pô, ser a cara. Suécia, viu? Puta merda. Tinha que ser a Suécia. Aqui que Dragon Shield custa só R$ 30 e aí que custa 100. Grilo, volta pro Brasil que aqui já tá vendendo, entendeu? O país de primeiro mundo é isso. Você tem acesso logo que sai. O único lugar do mundo que vende. Se bem que pelo meu entendimento é que você está vendendo antes porque sempre dá algum problema nos pré-releases, né? Então. Não, pra você ter uma ideia, esses países nórdicos são tão bosta, mas tão bosta, que as facções criminosas nem tem como ficar administrando as coisas, porque estão fechando prisão, cara. Por falta de criminoso. Aqui não, Ah, é verdade. aqui estão discutindo abrir mais porque os caras estão misturando, né, os escritórios das facções no mesmo lugar. E eles querem criar lugares diferentes. Não sei se você está sabendo disso. Ah, só fiquei sabendo de algumas chacinas aí. Então, paizinho Sei de lá, merda. cara, desculpa trazer a política pra cá, mas o meu problema é que eu não tô conseguindo acompanhar as notícias do Brasil porque não tem um canal de notícias que eu não acho uma bosta. Minha Nossa Senhora, cara. Pô, mas você pode ver pela internet, um portal e tal, só É pra. exatamente isso que eu tô falando. Né? Bom, né? Somos o canal de Magic, então não vamos adentrar nisso, senão vai começar a ter polêmica, né? De volta pro multiverso, Grilo. Bom, como foram os. Você jogou também, né? Ah, sim, eu joguei um pequenininho no sábado à noite e assim, aqui foram cinco pré-releases no total. Ah. Aí foi um grandão do sábado, que foram 82 pessoas. Uau, nível Devir. É, pois é. Aí na tarde do sábado teve um menor que começou quando o pessoal foi dropando do grandão. Aí se eu não lembro quantos foram, mas foi menor mesmo, deve ter sido umas 20, 30 pessoas. Aí esse de noite que eu joguei, acho que foram 12 pessoas. Aí o de domingo foram dois pré-releases paralelos, um Two-Headed Giant que teve 11 times, então 22 pessoas, Uau. e um individual que foram 9 pessoas. Então você vê a disparidade, né? Gigante de duas cabeças para esse pré-release, né? Que não tem nenhuma mecânica como surto. Curioso isso. Aí eu fui juiz mor de sábado e dos de domingo. Aí eu só não apitei o sábado de noite que foi o que eu joguei. E quando você jogou, como é que tava a tua pool? O que que você fez? Como é que você foi? Bom, assim, antes de mais nada, a primeira booster de Revolta do Éter me parece um ornitóptero, Masterpiece, claro. Filha da. Assim, Rabu, desgraçado. Assim, na hora foi engraçado porque o Ornitóptero é uma bosta no limitado, né? Aí Sim, eu sim. entendo, ah, não, esse aqui é o zoeira. Mas assim, pensando bem, o Ornitóptero não é a pior Masterpiece, mas a pior Masterpiece é Black Vise porque não tá jogando em nenhum lugar. E Mixtone também, né? Não, Mixtonia joga no Commander. Alguns comandos gostam. Black Vise em lugar nenhum, assim, lugar nenhum. Eles deviam ter colocado o The Rek, porque The Rek joga. Ah, é Joga verdade, The ele Rek tipo joga. uns decks tier 3, mas joga. Black Vise é lugar nenhum. Verdade. Aí você abriu o Mas. Unitopter e já falou, pô, paguei o pré-release, tô feliz. Eu, na verdade, eu não paguei nada porque foi parte da minha compensação, né? Eu podia. Ou jogar o pré-release ou receber 8 boosters a mais. Achei, ah, jogar o pré-release, né? Claro, divertido. Vou Aí, abrir assim, Masterpiece. assim, minha pool de azul veio bem legal. Tipo, veio a expertise do Baral, que é a expertise azul, Manda lá, aquela. quatro coisas pra mão. É que eu achei muito boa, é, tipo, dá uma diferença de tempo enorme. É. Aí, deixa eu ver. Aí, o meu verde também veio bom. Aí o verde para limitado do Revolt também tá bom, mas eu acho que não tá tão bom quanto o Kaladesh. Ainda tá forte, mas não tá OP que nem Kaladesh. Ah, tá. Então eles equilibraram, né? É, pelo jeito, né? Aí deixa eu ver. Aí também veio aquele trenzinho que eu achei ridículo no limitado, que é 4 manas, 4-4, atropelar toda vez que ataca, você coloca o marcador +1/+1 e tem tripular 1. Oh, isso é bom Cara, no é. limitado. Cara, é destruidor. Minha nossa senhora, o que é que eles estavam pensando? É tripular um só, né? É, tripular 1. Se fosse tripular 2 ou 3, até que seria balançado. Mas tripular 1, minha nossa. É, isso é bom. Ah, mas assim, não foi muito bem, né? Tipo, primeira rodada, eu joguei com um cara que, obviamente, tinha acabado de aprender. Então, ele só fazia tudo errado. Ah, ok. Aí, deixa eu ver. Rodadas 2 e 3, eu dei uma bela de uma zicada, né? Foi aquela tristeza de sempre, né? Principalmente porque, assim, eu tava azul e verde com splash preto pra Battlewater Bridge, que é aquela mágica com uma Sei, preta e sei, sei. X. A criatura ganha menos X de vida, né? O Mas Felipe, aí eu só um adendo, o Felipe aqui fez a mesma coisa. Ele jogou de GW, no caso dele, com o splash para uma carta preta, que é essa aí que você falou, Batalha na Ponte. Aí, só que eu resolvi estender o meu splash preto para mais aquela cobra de. Que é uma preta, uma verde, dois, Ah, três, toda sei, sei. vez que o meu deck tinha uma boa temática de energia, tinha aquela rara que você paga 8 de energia para fazer uma besta 6-6, né? Então Ah, eu sei. achei. Ah, então acho que dá para usar, mas esse splash, na verdade, acabou me estragando meu jogo porque eu ziquei muito. Ah, ok. Você não tinha os Aí. fixes? Eu tinha fixe, mas pelo jeito não foi suficiente, né? Então, rodada 2 e 3 eu perdi, aí eu voltei meu deck pra configuração original, né? Então, última rodada, joguei contra um cara que tava 0-3. Aí tinha que ser pelo menos 2-2 pra ganhar premiação, né? Aliás, 0-3. É, 0-3. Eu tava 1-2. Tinha que fazer pelo menos 2-2 pra ganhar premiação, né? Aí eu cheguei, ah, se o cara tá 0-3, então isso não vai ser tão difícil, né? Mas acontece que o cara tava com um deck muito bom, é tipo. Todos os removals possíveis no deck dele. Acontece que ele também zicou, né? Aí ele foi lá e me destruiu com aquele trem que eu acabei de falar. Ah, sim, foi Ah, mas zoado. aí ele chegou. Aí já, mano, eu tava lá perdendo e já tava pensando, nossa, vai ser uma situação chata pedir pra ele conceder a premiação, né? Aí ele chegou, mas aí ele chegou e falou, ah, você tá como? Ah, eu tô 1-2. Aí ele falou, ah, beleza, eu concedo pra você porque eu não vou ganhar nada se eu ganhar, né? Então, Ah, foi beleza. bom. Olha Aí só. cheguei, eu falei, ah, então você, sei lá, você vai querer splitar a premiação? Aí o cara falou, não, que eu não ligo tanto assim. Aí eu expliquei, ah, não, é que eu tenho um podcast assim, que eu vou lá e abro os boosters, eu falo, ele falou, ah, beleza, não, fica aí com os dois boosters de premiação aí, que eu acho que você vai tirar o melhor proveito, né? Olha só que legal. E por fim, então, você ficou 2-2 com a concessão dele, né? Pois é. Muito bem. Aqui eu joguei junto com o Felipe num lugar aqui em São Paulo onde o Tomás apitou. Foi um pré-release pequeno de 4 rodadas também, viu, Grilo? E a premiação era assim: você venceu uma partida, ganha um booster, né? Aí o problema era os empates. Você tinha que, se você terminasse o campeonato com empate, você tinha que comprar meio booster da loja, né? Porque Nossa, que bosta. não tem como eles cortarem o booster no meio. Mas enfim, eu abri uma pool, cara. Eu fiquei assustado com a falta de removal. Não sei se foi o seu caso, mas a maioria dos decks que eu vi, que eu joguei contra também, tinha muito pouco removal, muita pouca resposta. Sério, que estranho, porque o preto recebeu bastante removal. Cara, Mas achei estranho. assim, tinha mais truque do que removal, e mesmo assim não era abundante. No meu caso, o que eu abri de interessante foi o Anjo da Invenção, aquele anjo mítico branco, o dois veículos que animam veículos, raro branco também, que você sabe qual que é, né? O 3 mana É o 6-6. gigantão lá. Isso. A especialidade preta, que dá menos 3, menos 3. E o Lorde dos Heterogênitos também, que ele é 4 mana 3-3. Quando ele ou um outro heterogênito morre, você compra uma carta e perde 1 de vida, né? E ele dá mais um para os outros heterogênitos também. Teve um passarinho branco 4-3 voar, que na revolta você ganha 5 de vida. Dois passarinhos brancos 5 mana 3-3, que dá mais um em vigilância quando entra em jogo. Dois heterogênitos pretos, que é 6 mana 4-4. E um bicho 4-4 nesse formato faz bastante diferença. Faz É. mesmo. E truque, cara, de truque ou removal, tipo, eu tinha um truque branco que dá +1/+2, né? Ou tem uma outra opção lá. Um É, vai ser negócio. mais dois ou dá bounce numa criatura sua. Isso. Um negócio preto que dá indestrutível para um bicho seu. E também tem uma outra opção lá. E um removal preto que dá -2/-2. Escreve um. Scry 1, isso. Esse era o meu pacote de truque barra removal. Eu fiquei assustado com isso, mas não tinha como fugir. As bombas estavam nessas cores, BW. Então acabei fazendo PW. O que eu senti do formato é que eu não joguei contra nenhum deck que usava azul. Eu vi pouquíssimo azul nas outras mesas. Você deve ter vindo com uma pool azul muito boa, porque eu senti que Veio o azul estava sim. fraco. Assim, o azul em Kaladesh em si era terrível, cara, muito Sim. ruim. Mas assim, pelo menos a impressão inicial que eu tenho é que Revolta do Éter colocou umas cartas azuis na raridade comum, em comum, que são. Que fazem azul ficar bem melhor, assim, pelo menos jogável, né? Então, aquele lá que quando ataca você pode pagar 2 de energia para ganhar um servo e quem voar. Aquela morela que é 0,5, você pode pagar energia para dar mais 2, menos 2, é tipo tudo carta que eu acho que deixa azul no limitado bem melhor. Eu ainda acho que azul acaba ficando melhor no draft, por causa da sinergia, uma cor que vai interagir melhor em Sim, instantes de energia. definitivamente. Mas a cor que tem standalone, né, que é forte sozinha, branco e verde normalmente, eu senti que estão mais nesse Ah, estilo. sim, branco e verde são as melhores cores do limitado. E eu concluo isso, Grilo, porque eu também enfrentei dois decks BW no pré-release. Enfim, eu ganhei as três primeiras partidas, aí na final eu perdi, né? Ganhei três partidas de 2-0 e perdi a última de 0-2. E foi, ganhei três boosters apenas. Eu senti que o formato tá faltando removals, os meus oponentes também tinham pouquíssimos removals. Tem que tomar muito cuidado com evasão. Meu deck tinha bastante evasão, né? Ah, sim, também tem isso, O Revolta do Éter, colocou bastante coisa com evasão, né? Então você tem o Draconete do Vento Branco agora, aí você tem mais um bicho com voar pro. Não, mais alguns bichos com voar pra zona, né? Então tem esse bicho que eu te falei que faz servo, tem o 2-3 voar que não pode bloquear a criatura artefato. Nas cores Esper tem bastante, né? Sim, Então é ah, é preciso. preto também tem alguns. Isso, é preciso tomar cuidado. Mas fora isso, foi um evento divertido, sim. Te deixa pensar um pouquinho diferente, né? Não tá tão fácil jogar esse formato, porque agora você tem cartas com revolta, então você tem que meio que lembrar o que acontece. Tem Ah, sempre aquele sim. ataque suicida, você não sabe se o cara tá blefando ou não, você É, tem que prever o que ele tem. os truques de combate estão bem melhores. Então você tem o Isso. que dá +3/+3, tem o que dá +1/+0 de iniciativa. A impressão que eu tenho agora é que vai ser um formato pauleira para draft. No draft você tem que fazer um deck sinérgico. E vai ser bem, assim, quanto mais você conhecer o formato, mais conhecer os arquétipos possíveis, melhor. Por exemplo, estudando um pouquinho as cartas, depois descobri, por exemplo, que tem dois arquétipos RW. Quando a gente pensa em Boros, normalmente é o quê? Veículos. Veículos. Mas tem um outro arquétipo agora com cartas de Revolta do Éter que trata mais de revolta. Tem um RW Revolta, assim. Você perceber, tem cartinhas comuns e incomuns dessas duas cores que ligam para. Que tem como sacrificar, né? São outlets de sacrifício. E tem efeitos bons e tem efeitos de sacrifício. E colocam artefatos em jogo também. Enfim, é um arquétipo possível, dá para draftar com ele. Se você for brincar e tentar forçar isso aí, você vai ver que dá. E eu acho que tem mais coisa para ser descoberta nesse formato. Ele é mais profundo do que a gente está vendo agora num primeiro momento. Ah, só tô feliz de finalmente poder ir além de Kaladesh, porque eu tava de saco cheio de draftar Kaladesh, cara. É difícil fazer isso no Brasil porque o booster é tão caro, né? Mas agora eu tô tipo draftando, fazendo pelo menos dois drafts toda sexta-feira e chega, sabe aquela hora que até as comuns mais lixo você já, tipo, reconhece imediatamente, sabe? Sei, sei, sei. Tipo, você olha para aquele uma mana verde, você paga três para deixar indestrutível, você já, tipo, reconhece imediatamente, sabe que é uma bosta e já, tipo, já passa batido. Sei, sei. É, pois é. Bom, ainda tem 3 meses aí de drafts com um booster de Kaladesh, né? É. Ah, é verdade. Mas você já sabe muito bem o que você está procurando quando você chegar nele, então é mais, dá para se divertir ainda. Bom, Grilo, vamos sair então do pré-release e falar um pouco dos bans, né? Tivemos bans no tipo 2 e no Sim, Modern senhor. também. Tem um artigo bem completo na Liga que saiu recentemente, eu vou linkar aqui para o pessoal. Deixa eu dar o um nome aqui, é do Rafael Soares Bonfim. Ele diz o problema padrão. O que que o Rafael faz nesse artigo? É um artigo longo até, né? Ele comenta de cada um dos bans, conta um pouquinho da história da Wizards, né? Ele vai até 99, quando a Wizards foi comprada pela Hasbro. Ele tenta colocar a opinião dele sobre o que isso influencia, né, nas decisões da Wizards. Fala, por exemplo, da queda brusca no número de jogadores em Ai, compras no Magic sim. Online, que foi causado principalmente Sim. quando o jogo quebrou durante um evento mundial, Ah, na mão do é. Kibler, inclusive, né? Ele posta aqui o print do Twitter do Kibler, em que ele diz: meu conselho para vocês é delete o Magic Online. Cara, o Kibler acho que já tá largando o Magic, inclusive. Eu só vejo ele nos canais de Hearthstone mesmo. Inclusive, eu Tem. acho ele bem. Acho que os canais de Hearthstone com ele são bem divertidos. Sim, eu já vi alguns vídeos de Hearthstone com ele, apesar de ter parado com Hearthstone, não tenho mais seguido muito, mas ele é um ótimo jogador de Hearthstone, comenta muito bem e joga bastante. Tem muita gente que assiste os vídeos dele, né? Cara, ele é tipo. Ele é o raro caso do jogador de Hearthstone Zen, sabe? Porque Hearthstone tem um fator de aleatoriedade que muitas vezes parece muito injusto, né? Sim, Então a sim. maioria das pessoas fica tiltado, tipo, ah, vira a mesa. Ele tipo, só dá aquela risada, nossa, que não acredito que isso aconteceu. Ah. É tipo, você olha pra esse cara e você pensa, eu queria conseguir ser assim. Ah, pegando a tangente do Hearthstone, tem um streamer grande também chamado Trump, já viu? Ah, oh, claro, sim, conheço. É um dos maiores. Recente, ele também é meio zen, agora que você falou, lembrei, né? Ele dificilmente fica puto com as coisas. Ele tá sempre sorrindo também, é um oriental, né, que usa óculos e tal, Sim, tá sempre sorrindo, sempre de boa. E teve alguns vídeos dele em que ele colocou no, na virada do ano, né, no final da eleição americana também, assim, Make Hearthstone Great Again. Porque o nome dele é Trump, né, o username dele é Trump, ele conseguiu antes do Donald Trump. Mas aí enfim, complica. continuando o artigo do Rafael sobre o problema padrão, depois de falar um pouco do crash do Magic Online, ele vai, por que que o Standard está mal? Ele fala das tentativas da Wizards históricas, né, no, pelo menos nos Sim, últimos cara. 5 anos, de tentar fazer o Standard interessante de novo. Realmente, que, cara, aqui Standard tava morrendo, cara. É tipo, quando era Friday Modern, a loja lotava. Quando é Standard, é tipo, as mesas de draft são maiores do que as mesas de Standard. É tipo, sei lá, uma dúzia de pé rapado. E você acha Aí assim. certo, rapidinho, você acha certo utilizar o número de pessoas que vão aos campeonatos tipo 2 como um termômetro do sucesso do jogo e dos novos sets? Eu não acho exatamente errado, sabe? Ok. Que realmente eu acho que realmente não tem erro, porque assim, você tem que considerar que é coisa de região, né? Que às vezes você tá tipo, sei lá, no brioco do mundo que quando tem juntar 8 pessoas para jogar Standard é muito, né? Mas assim, realmente ter um torneio que junta a gente significa que as pessoas estão interessadas, né? Aí, realmente, pelo que eu tô vendo, pelo menos o pessoal tá de saco cheio de ficar jogando contra Enhaku, essas coisas, né? E realmente, eu fiquei surpreso com essa lista de banimentos, que para mim é tipo, não é apenas uma lista de banimentos, sabe? É uma indicação de que agora a Wizards vai começar a ser mais agressiva no que diz respeito ao Standard, né? Porque antes a filosofia deles era sempre, a gente vai evitar o banimento o máximo necessário, né? Mas assim, de repente, uma semana mais cedo eles banem o cóptero do contrabandista, que faz sentido, né? Mais de 60%, far off é mais 60% dos decks. Lembrando que é uma carta que Aí. ficou menos de 3 meses ativa. Aí Banem Haku que é estranho, né? Porque não é tão porque ela dominou quanto porque ela era um fã, né? Aí eles baniram o Reflector Mage. E isso foi uma coisa muito bizarra, sabe? Que aconteceu. Eu mantenho minha opinião de que foi por extrapolação. Eles simularam como seria o ambiente sem Rakul e Copter e com a nova edição. Falaram, não, o WFS vai dominar e Reflector Mage tem que sair para nerfar o deck. Acho que foi isso. E assim, quando eu olho assim, eu imagino que eles estão com alguma mudança de filosofia, que se essa filosofia tivesse vindo o ano passado, provavelmente eles teriam banido o Collected Company, essas coisas, sabe? Eu acho que teve alguma mudança dentro da Wizards para deixar esse tipo de coisa mais agressiva. Exato, Grilo, exato. Às Só vezes, vou. assim, assim, dá uma mensagem de que a gente vai começar a banir mais agressivamente, então a gente vai poder experimentar com cartas mais fortes, sabe? Porque a gente não pode deixar o standard sempre chato também. Você já está entrando naquilo que o Sam Stoddard falou sobre os bans no artigo dele dessa semana também. O Stoddard foi aquele funcionário da Wizards que também fez a pesquisa no Twitter. Não sei se você chegou a acompanhar. Ele perguntou, deu uma nota de 0 ou de 1 a 10 para o Ah, tipo eu 2 vi. atual. E foi meio que um desastre, né? A média acho que No foi geral foi 3. tipo 3 ou 2, né? Isso. Ele lançou um artigo em resposta a isso, em resposta aos bans no dia 13 de janeiro agora, e em que ele fala o seguinte, ele explica um pouquinho, né, do que motivou o ban. Primeiro que a maioria dos dados deles vem do MOL, tá? E eu acho que quando ele diz a maioria, ele não quer deixar de lado os jogadores e os dados que os Fridays passam, sei lá, os GPs passam, mas, cara, na boa, como é tão fácil obter dado do MOL e tem torneios tão frequentes, eu acho que fácil, 90, 95% dos dados vem do MOL. É provável, É quase muito. com certeza. Então, é muito mais fácil tirar dado dali, já tá tudo tabelado e eles têm acesso fácil também, enfim. Então, esse é o tipo de meta em que eles olham, né? É o Magic Online, não tem como fugir. Outra coisa que ele diz é que a quantidade e a velocidade na qual as respostas vêm tem que estar junto com as cartas fortes. Né? Muita gente está falando, bom, Embracool está aí há 6 meses agora e não saiu resposta forte para ele. O Coptero também. De repente tem resposta programada em Amonkhet ou na edição que vem depois de Amonkhet. Mas o que eles estão concluindo é que essas cartas fortes têm que vir acompanhadas, no máximo assim, com um limite de meses, que é uma edição só, das respostas para elas. Eu fiquei estupefato, cara, que eles fizeram uma carta tipo em Haku e até agora não teve um puto de um removal de cemitério. Não Não teve teve nada isso. Não teve. de Bojuka Bog, Rest in Peace, nada. Não teve Pitching Needle, cara. Eles lançaram isso como Masterpiece. Como que eles não viram que precisava de uma Pitching Needle no tipo 2 agora? É ainda mais engraçado que você se lembrar de Innistrad. Innistrad teve bastante interação com o cemitério, né? Isso, eles E acertaram. logo em seguida em RTK teve Rest in Peace. Então. Isso, eu lembro. Eles colocaram várias respostas para cemitério naquela época. A Cage, Rest in Peace, acho que tinha Ground Seal também para o verde. Mais ou Ah, menos. sim, teve. Tinha tipo uma em cada cor e ainda uma de artefato. E uma outra coisa que ele diz é que ele volta um pouquinho atrás no tipo 2 antigo, né, que era um tipo 2 extremamente caro de companhia agrupada com Jace. Ele diz que eles teriam sim banido companhia agrupada naquele tipo 2, se a nova filosofia deles estivesse sendo aplicada, né? Então, o que a gente conclui desse artigo do Sam é que há chances de mais bans no tipo 2 no futuro, sim. Eles estão sendo mais agressivos com isso. Principalmente agora que nós temos dois anúncios por coleção. Né? Lembrando, pessoal, que um anúncio, o próximo anúncio é 2 semanas antes do GP Porto Alegre, que vai ser tipo 2. Vixe. E a filosofia de design deles é para T2 só terá reflexo em 2018, né? Porque os próximos sets já estão construídos, né? Então. Para quem não sabe, eles tipo começam bem antes assim, então tipo, os sets que eles estão fazendo agora provavelmente vão ser lançados. Que eles estão começando a fazer agora, provavelmente vão ser lançados no final de 2018, Isso. 2019. Ou seja, esses erros, o que eles aprenderam com os erros desse tipo 2, só vai ser mostrado, só vai aparecer, aflorar, né, no novo design no ano que vem, da metade para o final do ano que vem. Então, até lá, como é o design antigo, em que respostas demoram e que às vezes elas nem aparecem para cartas fortes, talvez a gente veja mais bans no tipo 2, sim. Tá. Provavelmente. E só terminando aí pro... Oi, Guido, pode falar. Ah, sim, duas coisas. Primeiro que é meio que um comentário bem tangente. Mas assim, quando teve spoiler lá daquele gatinho lá que quando entra em jogo você brinca uma permanente. Sim. Eu vi um monte de gente falando, porque não teve banimento preventivo disso, porque coma com Sahirirai. Aí eu só tô olhando aqui, eu só tô apenas observando, cara, porque que essa gente não tomando? É tipo, anda tomando balalaika com Dolly? Cara, porque, assim, é um combo possível, mas, minha nossa, cara, ban preventivo, pessoal que, não sei se o pessoal lembra, mas teve um standard aí que Exarca e Splinter Twin estavam no mesmo standard, tipo, era um deck bom, e usava Ponder, Preordain, Bolt, e, tipo, não teve tanto drama assim, então... Eu acho que tem que ter calma também, tem que esperar. Yeah. Eu acho que eles podem, a Wizards pode muito bem esperar pra ver o que acontece, não precisa dar ban. Se bobear vai acabar não jogando porcaria nenhuma, aí tipo, vai entrar pros anais da história como a coisa deck decepcionante, sabe? Sim. Uma coisa que o Sam fala no artigo é que eles se deram ao luxo de fato de ser mais agressivos. Né, nesse tipo de proposta, nessas cartas e interações que eles printam. Eu não sei se foi o artigo do Sam ou o artigo aqui na Liga do Rafael, mas é notório isso. Então é vontade deles que o pessoal cozinhe decks assim e que joguem com decks assim, né, para ver o que acontece com combo no tipo 2. Mas banir esse tipo de coisa parece muito prematuro, não tem a cara. Inclusive, MP, realmente, eu acho que eles estão começando a abrir mais para combo no Standard. Que acho que mesmo antes dessa notícia de filosofia, que você tá vendo que já tá... Que antes é tipo, sei lá, assim, acho que desde dessa época do Splinter Twin com Exarca mesmo, entre lá e cá, combo no Standard era uma coisa quase impensável, sabe? Agora essas últimas coleções assim, tá tipo começando a ter umas boas possibilidades de combo. É assim, combo mesmo. É, combo de verdade, né? Acho que antes meio que eram decks voltados para uma carta só, para sinergias fortes, como aquele deck do Chicote de Erebo, mas combo forte e que representava parte 10%. Ou era coisa tipo Rally the Ancestors, né? Que foi uma coisa que eles não parecia ser planejada, né? Uma coisa que os jogadores descobriram, né? Mas agora eles estão fazendo cartas específicas para isso, estão forçando, né? E combos rápidos, inclusive. Bom, enfim, a segunda coisa que eu não sei se você viu, mas eu dei uma remexidinha aqui, que é a lista de banidas restritas das variantes de Commander. Ah, boa, vamos lá. Tá bom. Não mudou nada em nenhuma. Não mudou nada em Dual Commander, não mudou nada em Multiplayer Commander, não mudou nada em Leviathan. Próxima. Eu tenho que dar uma opinião pessoal, que eu sei que eu não tô muito por dentro de Dual Commander, mas eu acho que eles... Assim, eu tentei, assim, tipo, a princípio, quando eles mudaram de vida, pontos de vida iniciais, eu tentei, tipo, não, vamos ver como sai, né? Mas agora que passou, eles não fizeram nenhum comentário sobre Vile Smasher, eu vou começar entrando no grupo de pessoas que acha que a bancada do Commander não faz a menor ideia do que tá fazendo. Toda semana que a gente tem um tempinho na fase de combate, eu comento aqui que Vile Smasher tá aparecendo. E ele e o Crown, tá. Né? Que parece a combinação mais explosiva de Grixis agora. É bizarro, com 20 pontos de vida, não dá. Esse Vile, o Smasher não foi feito para jogar com azul e com 20 de vida. Então... Isso está aparecendo nos resultados dos torneios. De repente, eles estão olhando outros torneios, tem outras fontes, sei lá. Mas todo top 8, esse cara está aparecendo, está perigoso, o deck é forte. Cara, eu devo ter jogado no Magic Virtual umas 15 partidas com esse deck. Eu fiz o download de uma lista completa de um torneio grande aí. E eu perdi um game Um game, cara. De 15. De 15 jogos, de 15 Cara, partidas. E assim, eu não jogo Commander com frequência, eu não consigo prever o que o oponente vai fazer. É simplesmente pela força do deck, é um controle muito forte em que a win condition é o vai, é um bichinho de 3 manas. um bichinho de 3 manas que, sei lá, você faz aquela mágica que você com Delve e você entra no extra e toma ele 11 de dano na cara. Ou joga o Kra 1 e E aí? toma 9. É. Ou dá 10 com o Flame Javelin. É Flame É, Javelin? pô. É, Flame Javelin, Toma 10, porque o negócio tem custo convertido 6. Ou força de vontade, toma 5 de dano, sabe? Tá errado isso. Tá errado, sim, mas, cara, assim, ainda se eles fizessem algum tipo de comentário, tipo, ah, não, vai, os Smash, a gente tá olhando, tá, tipo, dando uma olhada, mas não, foi tipo um hand wave, eles falaram, ah, não, o formato ainda tá adaptando, e, cara, eu cheguei, cara, sei lá, parece que vocês não estão nem aí, e sei lá, tipo, eu tentei apoiar vocês, mas assim fica foda. Vocês têm que me ajudar a te ajudar, sabe? Eles estão fazendo, eles vão fazer um ban de emergência, você vai ver. Não sei, cara, porque realmente depois desse vacilo aí, eu já. Cara, próxima vez, provavelmente eu vou jogar lá, vai, levar essa mesmo. Tipo, pro inferno com isso aí, sério. Initiate crowd control. Vamos lá, vou para a próxima. Vamos lá. Guilherme, você conhece o Jovem Hood? Não. Eu conheço outro Hood. Não, não é o Robin. Que é o Robin. Não, é o primo dele. O Jovem Hood é uma página de Facebook de Magic e que faz sorteios constantes. E tem um grande sorteio agora de quatro bundles de Revolta do Éter, cara. É só Então acessar a página. isso. Cara, é muito fácil participar. É acessar a página do cara. Curtir, marcar alguém e preencher um formulário com seu nome e estado, cidade-estado. Só isso. Oi, isso é mais que uma booster box, né? É Que quatro agora cada bundles é banda. mais, sim. E ele diz aqui, se ele vai sortear uma box se chegar na meta de, acho que são 6 mil inscritos. Ele tem uma meta aqui. Eu vou deixar o Facebook do Jovem Rude aqui pro pessoal dar uma olhada. E vale a pena. Ele já sorteou um, quem fez sorteio foi o André, do Motivo. Abraço pro André, que já veio aqui duas vezes. Então faltam três bundles e uma box se ele chegar às, acho que são 6 mil curtidas que ele tá querendo. Mas é bem legal e é de graça, né, cara? Uma coisa assim que o cara tá fazendo pra realmente ajudar. O Lucas do Pauper Magic BR, inclusive, já participou de alguma. Durante uma live, ele comentou do Jovem Rude também. Eu vou tentar lembrar do o que que era. Mas enfim, é sorteio pra galera, então participem. E marquem os amiguinhos. Bom, Grilo, atualização de regras. Toda vez que sai uma atualização de lista de bans irrestritas, tem atualização nas regras competitivas, né, nas Ah, competitions. sim. Tem uma em adição que você colocou aí que eu não sei se a gente chegou a mencionar em algum lugar, né? Pode falar. Tá, que geralmente não é super relevante, né? Porque não é uma coisa que é todo dia que você tem que fazer, mas é sobre o período de revisão dos seus picks de draft. Que geralmente você só vê isso em top 8 de torneio limitado, né? Assim. Mas assim, antes era. Putz, era tipo 15 segundos depois do primeiro booster e 30 depois do segundo, alguma coisa assim, né? Eu não lembro. Mas agora eles estenderam o tempo, então acho que é tipo 60 segundos depois do primeiro booster, depois 90 boosters depois do segundo booster. É alguma coisa Nossa, assim, então. você ganhou mais tempo para olhar as cartas que você picou Isso, entre os boosters. Ah, exatamente. que bom. Que acho que é uma pessoa, coisa que as pessoas pediam e eu acho que não tem por que não, né? É bom. Que bom. O Felipe falou que a gente. Isso aqui já estava valendo, mas enfim, eu não lembro disso. Lembra do Pile Shuffle? Que quando você corta em triângulo, Sim, faz sim. pilha de Ah, cartas? sim, essa aí também é nova, né? Que, assim, antes eles falaram, ah, não, você só pode fazer isso uma vez por embaralhada, né? Então as pessoas ainda podiam fazer assim, tipo, antes de começar o jogo, Pile Shuffle, embaralha, apresenta o deck. Quando ligar, Pile Shuffle, embaralha, Storofetch, Pile Shuffle, blá, blá, blá, blá. Então agora tá limitado uma vez por game, e no começo do game. Isso, só no começo do game, muito bem. E não é E realmente, embaralhar, né? Isso aí não já é embaralhar, nunca foi. E realmente porque o inferno, eu não tenho conseguido acompanhar muito torneio live, né? Mas era um inferno, porque sempre tinha aquele jogador que ia Pyochuffle, embaralha, Riffshuffle, aí depois Pyochuffle de novo, aí, mano, tá embaralhado o suficiente, porque você precisa fazer isso 5 vezes. Sempre tem um, sempre tem. Por mais que a pessoa seja rápida, enche o saco, de fato. Demora muito. Grilo, vamos pro National Legacy? Vamos! Me Vai dá um deck ter. legacy, me dá um lands aí pra eu jogar. Ah, você tá de Lands, é? Eu gosto de lands. Eu não tô de nada, eu não tenho nenhum deck de legacy. Eu gosto de Reanimator. Se eu fosse jogar esse torneio, eu jogaria de Reanimator. Bom. Ah, provavelmente ficaria entre lands e storm. Também. Ah, e o Fernando de Miracles. Pra Quase. variar. O National Legacy vai ser nos dias. Deixa eu ver se eu lembro. No último fim de semana de janeiro. Janeiro, Isso. na Terra-média, lá em São Paulo. Isso, onde era Devir, lá naquele salão grande. Mesmo se você não joga Legacy, dá uma passada lá para trocar umas cartas, né? Bater uns rolos e É, tal. às vezes tem side event também. Sim. E é um torneio grande, né? É dias 28 e 29 aqui, é o National Legacy. E já tem o playmat, né? Quem for jogar vai ganhar o playmat, que é da Erva É, Gelo. eu gostei bastante do Playmat, porque tem um monte de referência a Staples Legacy, né? Várias, várias. É aquele, o Squirt, né? O esquilo da Era do Gelo, correndo atrás da nossa, só que a noz dele é o tampo dos anseios. É, e o tempo do Sensei tá cravado no Dark Depths. Tem um Merit Ledge ali embaixo. É, pois é. Aí tem um boneco de neve que é do Young Pyromancer. E É só verdade. achei meio estranho o True Nine Nemesis, que ele só tá ali, sabe? Tipo. É verdade, tá numa pose esquisita, né? Não, o que eu mais gostei é o Cabrito Montês ao fundo. Em cima do iceberg. Muito bom. É. E o Scott tá de Jace, né, cara? Com o capuz do Jace também. Muito bom. O Anderson no Face falou o seguinte: Era do Gelo é o período em que você deveria ter começado a jogar Magic pra Legacy valer a pena. É, exatamente, né? Verdade, Apesar de desculpa. que não tem nada aqui do de Aragorn aqui. Não, tirando Brainstorm. É, Que então, grande Brain. acho que Brainstorm saiu em Era Glacial, mas tipo, tirando isso, acho que não tem nada de Era Glacial que joga no Legacy. Não vou lembrar. Primeiro deck que eu ganhei foi de Natal e foi de Era Glacial, cara. Veio uma carta chamada Tempestade Cerebral com uma arte feia. Que porra é essa? Cheia de texto. Compre carta, Nossa. põe de volta. Não, quero criatura. Põe o Guaribo Trôpego aí, pô. 5 mana, 5-5. Pô, Demorou. nenhuma dessas. É, pô, cadê meu Leviathan, cara? Cadê? É, cara, coisa de quando você começa a jogar. Bom, tem uma coisa aqui sobre Frontier, Guilherme. Vamos começar a nossa sessão de Frontier para fazer de Cara, manutenção. eu não acompanho porra nenhuma de Frontier. Mas Porque ó. exclusivamente porque eu acho que a razão que tipo diz que assim, se Frontier continuar do jeito assim com do jeito que tá, não que o formato seja ruim, mas assim, ficar com essa ideia de nunca vai ter banimento, nunca vai rotacionar e sempre vai ser um formato barato. Então, se Frontier sempre continuar assim, pra mim sempre vai ser uma grande mentira. Porque nunca, não vai continuar assim pra sempre. Acho que a única dessas três coisas que dá para contar é nunca vai rotacionar. Aliás, desculpa. Assim, desculpa. Com perdão pras pessoas que gostam de Frontier, mas desculpa, eu acho que Frontier é uma mentira. Porque se o propósito é ser barato, não vai ser pra sempre. Inclusive, que a gente viu o preço do jeicinho. E se nunca tiver rotação, vai acabar virando meio que um Modern. Pelo menos na minha opinião. E assim, já pensaram em. Já deram algumas sugestões para, tipo, para Frontier ficar assim, com uma vida bem extensa, né? Que é dar uma rotação, só que uma rotação maior, assim, meio que estender. Assim, meio que Ah, fazer meio tipo que um standard Extended estendido. Rotation. Ah. E, cara, desculpa, o pessoal fala de Frontier, então eu só penso ou em um formato falho ou um formato que vai virar o Extended. Desculpa, cara. Eu acho Então eu não que tem. tô acompanhando nada de Frontier. Eu acho que tem muita gente que tá ouvindo isso e não jogou Extended, mas era você ver os seus decks tipo 2, que você já tava de saco cheio, porque a rotação é longa, né? Mais fortes ainda. Isso enche o saco. Parece uma ideia boa agora, porque talvez você tenha boas lembranças da época do tipo 2 de Khanz de Tarkir, mas enche o saco. Se você tiver que escolher entre tipo 2 e Extended, você vai jogar sempre tipo 2, ou Modern, porque os decks são completamente diferentes. Mas Extended Assim, enche o saco, cara. Ah, cara, que eu me lembro, assim, o Extended era tipo, durava bastante tempo, né? Tipo, Ah, era uma 2 anos, rotação de. 3 anos. Não, mais, Grilo. Era uma rotação Então acho que. longa. 3, 4, talvez. Aí o engraçado é que depois eles cortaram para 2 anos, aí foi assim que Extended morreu. Tipo, todo mundo parou de jogar Extended. Aí eles Verdade. introduziram Modern, né? Verdade. Aí eu acho que seria muito irônico se eles pegassem Frontier, transformassem em Extended com a rotação de 2 anos e todo mundo começar a jogar Extended. Ah, meu Deus. A história. É, a gente fica rodando em círculo, né? Como um cachorro atrás do próprio rabo, né? Nunca estamos Exatamente. satisfeitos, né? Jogador de Magic sempre tem algo para reclamar, é brincadeira. Isso é com certeza. Mas Nem precisa vamos. ser de Magic, é qualquer coisa, cara. Tipo, tomando o Repertório como exemplo, assim, quando introduziram o formato standard, eu já sabia, cara, isso era inevitável, mas é um monte de choradeira. Claro que sempre tem as pessoas, ah, nunca mais vou jogar o Hearthstone depois dessa, e claro que ele vai continuar jogando, né? É É sempre esse sempre assim. dramalhão. É sempre assim. Mas lembra que você jogava bastante na Sorin Slayer aqui no Butantã? Ah, eu não iria bastante, eu ia quando dava, né? Porque era tipo, a única loja que é assim, eu não precisava pegar 2 horas de trânsito para chegar. É, era em frente o metrô Butantã mesmo, né? É, mas Aqui em São Paulo. infelizmente fechou, né? Ela fechou no lugar dela, abriu a Power Up Games. Tá? Uma outra loja. É. Então ficou 6 por meia dúzia. Sim, é em frente ao metrô Butantã mesmo. E toda quinta tem Frontier nessa loja. Então você que é de São Paulo, aqui da região do Butantã, pode jogar Frontier nessa loja, tá? Procure lá, Power Up Games. É assim, sim, vai lá e prove que o Grilo está errado e que Frontier é um formato legal e duradouro. É, olha. Eu não pode parecer, mas eu não ligo tanto de estar errado às vezes. Mais gente querendo provar que Às vezes. você está errado, Grilo. O GP Vancouver, que vai ser daqui a um mês. Eles anunciaram na página do Face deles, no site deles, não sei, que vai ter Frontier como evento paralelo lá. Só que não vai ser Ixi. sancionado, tá? E eles estão fazendo essa mudança por demanda popular. Tan, tan, tan. Bom, vamos acompanhando, né? E vamos acompanhando também dois artigos da Liga Magic que tratam desse formato. São artigos recentes, né, que expõem decks e discutem um pouco prós e contras do formato. O primeiro se chama Por Dentro do Frontier, do Walter Cesar, que ele coloca listas de deck e comenta. E o outro, Três Motivos para Jogar ou Não Frontier, do Guilherme Guzman. Tá? Então, quem quiser saber um pouquinho mais do formato e se inteirar um pouco, também leu alguma coisa, né, a respeito, dá uma olhada nesses dois artigos que eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. E, por fim, notícias do Magic Online, Guilherme. Como é que tá teu Magic Online? Tudo está as moscas, cara. Tá parado? Tá parado. Quanto tá o dólar? Deve estar uns 3 reais, 3, mais de 3 reais. Tá um pouquinho mais de R$ 3 aqui. Ah, ainda não vale a pena investir, não. Não, tá 3,21, cara. Não dá. Hoje, né? Tá É. 3,21. Muito caro. Eu bati um chat lá esses dias com o suporte ao vivo do Magic Online, perguntando se eu podia fazer uma coisa bem simples, cara. Mudar o meu nick, o nome da minha conta, Ixi. né? Falaram que não, que você tem que criar uma conta nova. Aí eu falei, ah, tudo É, bem. Tem que pagar a passa aí os 10 fee? dólares. É, exatamente. Ele falou, né, você vai ter que pagar a fee de 10 dólares. Eu falei, não, é só mudar o nick que eu quero. Não, não. 10 dólares hoje é Pois muita coisa. Se você for gastar 10 dólares no cartão de crédito hoje, com dólar a isso, vai dar perto de R$ 40, hein? 35 a 40. Porque Sim, tem. é esse é o problema, É, cara. tem imposto em cima, um monte de coisa. Mas enfim, notícias. Revolta do Éter chega dia 25 de janeiro, lá no fim do mês, sem pré-release dessa vez, tá? Pode entrar direto em drafts, sei lá, em ligas de draft ou de selado. E que mais? Vai ter uma coisa nova no Magic Online que eu achei uma bizarrice. Grilo, já pensou em jogar uma liga de draft em que você joga apenas um game? Apenas um game. Um game por partida. Nossa, isso provavelmente me daria muito rage. Sem sideboard, sem game 2, game 3, sem melhor de 3, é um game só. Esse é o novo formato que eles vão tentar com ligas de draft de Revolta do Éter. É meio que Hearthstone isso aí, né? Porque você vai jogar partidas até você vencer 7 ou perder 4, o que vier primeiro. Cara, é literalmente, eles viram o Hearthstone e falaram, a gente vai tentar isso. Exato. Eu vejo grandes problemas com isso. Primeiro que Magic é um jogo de alta variância. Se zicar mana pra você, ferrou. Você perdeu a partida. É, não. Isso é um grande problema, né? Que no Hearthstone dá pra fazer isso até, porque você tem mana garantida sempre, né? Isso. Zicar é mais difícil. Você vai draftar 45 cartas e usar 20, menos de 25 cartas, né? Ou seja, não tem por que draftar sideboard, o que é meio zoado, na minha opinião. Isso faz parte do draft, faz parte da estratégia. Mas enfim. E se o oponente zicar, você zicar dá na mesma. E pior, Grilo, a premiação desse sistema tá ridícula, cara. Você vai gastar 120 play points ou 12 tickets, né? E se você fizer 7-0, cara, 7-0, ó, 7-4 é 63% de vitória. Isso é nível Finkel, né? No Pro Tour. Se você fizer isso, você só recupera os 120 play points. Que? Você fica com as cartas que você draftou, tá? Mas não vale a pena. Você vai arriscar demais por isso. Não vale a pena. Sei lá, que pelo menos no Hearthstone é assim, é até você perder 3 ou ganhar 12, e tipo, se você, só de você ganhar 3 partidas, você geralmente vai dar break-even, né? Que são 150 de gold pra entrar, aí você vai ganhar um booster pack garantido, aí quando você tiver 3 vitórias, você geralmente vai ganhar na margem de 50 gold. Então, tipo, um booster pack é 100 de gold na loja, então você praticamente deu break-even, né? Isso, ó, pro pessoal que não joga Hearthstone ter uma ideia, um booster da última edição custa 100 moedinhas de ouro. Pra entrar no draft, custa 150. Só que, por pior que você vá no draft, o mínimo que você ganha é um booster da última edição. Se você for muito bem no draft, você pode fazer muito mais do que recuperar o teu investimento, né? Ah, sim, você, sim. Você pode ir. Você pode ir infinito, muito fácil. Se muito você for fácil. Bom na arena, você consegue ir no. Porque assim, a partir de 7 vitórias, aí você já vai estar no lucro, você vai ter que jogar da arena de graça. Então, o Magic Online está tentando imitar o Hearthstone, só que só na parte do sistema, nada na parte de premiação, né? Então, eu ainda estou esperando as quests do Magic Online para ganhar alguns play points de graça. Cara, e sabe que recentemente eu vi o meu vizinho de quarto joga aquele TCG do Pokémon? Ele me mostrou... Ah, sim. Como que a aparência, né? Não é nada como Hearthstone, porque a Blizzard tem o feel dela, né? Você sabe que é um jogo da Blizzard quando você joga, mas ela é tão amigável quanto a aparência do TCG. É o do online, né? Isso, do Pokémon. Cara, online. E também tem quest, também tem um monte de coisa à vontade que você ganha, tem um sistema de pareamento mais amigável, sim. Né? A interface é bem melhor, enfim. Magic Online ainda tem muito a evoluir. A gente espera que esse próximo produto digital acabe fechando essas arestas, né? Agradando o pessoal. Olha, sendo sincero, falando de Pokémon TCG do online, teve uma pequena época aí que eu tava interessado em entrar no Pokémon TCG. Eu acho que a melhor ideia que eles tiveram é que se você comprar um booster em real life, vem com um código que aí você também tem o booster online. É, isso é muito bom. Mas assim, eu não diria que a interface do Pokémon online é boa, pelo menos não pro meu notebook, porque aquela desgraça tem um lag terrível e tipo, e tem eu desisti porque, assim, na primeira ou segunda batalha do tutorial eu ganhei do cara, só que aí o jogo meio que congelou, sabe? Eu matei o cara, só que o jogo não continuava, ficou congelado lá no meu turno. Cara, estranho. No computador do meu amigo eu tive a impressão de que o jogo roda muito bem e é mais leve que Hearthstone, pelo menos na demanda gráfica dele. É a impressão que eu tive. Mas ele continua sendo muito bonito e amigável, né? Colorido. Amigável, bem colorido. Tem lá, tipo, as pessoas falando, vamos jogar aqui Pokémon TCG, super legal. Mas acho que o problema de Pokémon TCG é o próprio jogo, né? Que não sei se você já viu partida do Pokémon TCG, cara, é uma coisa absurda, né? Porque, assim, só tem uma carta que você só pode usar uma por turno, que é a carta do suporte, eu acho. Tentou me explicar, eu estava mais interessado nas mecânicas, na interface, enfim, mas... Então, o jogo me pareceu menos profundo do que Magic e mais quebrado em certas partes. Ele é muito polarizado, né? Quebrado. Como... Nem toda partida de Magic é Miracles contra Reanimator, né? Um total controle contra um Comic, que o controle tem a vantagem, mas no Pokémon parece que toda partida é assim. Você pega uma bad toda hora. É, e cara, tem tipo, você não tem limite pra usar itens, e tem tipo os itens lá que você vai lá e tipo, você descarta a mão, compra sete, descarta tantas cartas, compra todas, aí tipo, joga Ultra Ball, descarta duas cartas e se torna um Pokémon, cara, e é tipo, você vê as partidas, é tipo, cada jogador leva 10 minutos jogando o turno, porque ele vai falar jogando todos os itens da mão, comprando um monte de cartas, e você só fica lá Verdade. observando, sabe? Ele me pareceu menos interativo do que Magic também. Ah, é, isso com É. certeza, bem menos interativo. Mas então, isso aí é uma fragilidade do Pokémon que o Magic podia explorar. Por ser mais interativo, né, a interface poderia oferecer alguma coisa mais interessante. O Magic Duels até que explora certas partes. Eu ainda acho que, para aquilo que o Magic Duels faz, ele é bem pesado. É um jogo bonito, tem os efeitozinhos ali, mas ele ainda é pesadíssimo comparado ao Hearthstone e ao TCG do Pokémon. Mas enfim, Grilo, vamos lá. É, tem mudanças nos Treasure Chest também, tá? É, se você quiser mais detalhes, dá uma olhada lá no anúncio. É, basicamente, eles mudaram a frequência com que cartas de Commander 2016 e Conspiracy 2 aparecem. Ela foi reduzida, tá mais difícil encontrar essas cartas. E outras cartas foram adicionadas, como as Masterpieces novas, Fetchlands de Khans de Tarkir e Ugin. Ah, Outras que cartas bom. também. É. Mas enfim, tem mudanças aí no Magic Online. Eu sugiro não jogar esse draft de um jogo só. A não ser que você seja uma pessoa super ocupada que tem 20 minutos para jogar um jogo, sabe? Aí sim, à noite, antes de dormir, tem 20 minutos sobrando. Aí não dá para jogar uma partida inteira, de fato. Mas fora isso, jogue normalmente, porque senão você vai ficar puto com a variância do Magic. É, pois é. Bora então passar de fase, Grilo? Vamos lá. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Grilo, o que o MTG Goldfish mostra pra gente de mudança nos preços do tipo 2? Do tipo 2, suponho logo de cara que Enrabu tá caindo o preço, claro. Nossa, O Scorpter também caindo o preço, nossa, caiu bastante, inclusive. É, o copteiro tá 6 dólares. Por que que ainda tá tão caro, né? Porque sabe como é, né? O pessoal tá querendo reter a perda, tá tentando, sei lá, às vezes quer ver se joga no No Modern, não Frontier? sei. Frontier, não é banheiro no Frontier, né? Ainda Só por não. jogar no É, Frontier mesmo. então. Bom, o que aumentou de preço então, o que caiu foi o que o Grilo falou mesmo, em Raccoon e Copter, que caíram bastante. Agora, o que aumentou essa semana foi a Anissa, a voz de É Zendikar. nisso. Ela tá 13 É dólares em média, cara, ela que dobrou de eu ouvi preço. falar que eu ouvi falar que a interação lá do Expertise do Sran, né, que é você ganhar 3 tokens de servo e você faz uma mágica de 3, aí Sim. que vai viabilizar mais a estratégia de tokens e também com os banimentos também deixa mais viável. Então, Ah, tem pelo que juramento de entendi, essa Ajami. Pelo que entendi, essa razão de estar tá subindo o preço, que realmente me parece interessante, né? Você vai lá, faz geralmente o expertise de Sran, aí vai vem uma Nissa junto, né? Juramento de o GW Tokens, né? Tá montado, né? Tem dois planinautas, tem uma mágica de quatro manas forte, tem o juramento. Tá, parece um bom deck. Agora, o que também aumentou foi. Aumentaram 20%, né? O Gearhook azul e o tracker, né? O rastreador verde lá. Ó, então, o que eu tô vendo isso aqui, pelo menos por sua posição minha, é que não é tanto por causa do lançamento de Revolt do Welter quanto por causa dos banimentos, né? Que agora você não tem mais recurso, então você provavelmente já pode voltar para pro. Você lembra dos decks de controle que tinham no comecinho do formato com o Kaladesh, o W Control? Então, Ah, e agora tá vagamente. mais viável, né? Tireless Tracker também, os decks de Tireless Tracker também, o pessoal tá interessado que volte, né? Porque. É, o preço do Gearhook E. Azul reflete isso, né? 17 dólares, é preço de planinauta isso. E o Tracker tá preço de Copter agora, ambos estão 6 dólares. É, quem diria o rastreador, hein? Uma vida bem longa no tipo 2. Né? Que era daqui de carta de Entropack, né? Pois é, 6 dólares, cara. Bom, dá uma olhada no. Vamos dar uma olhada aqui no Modern, porque as cartas de Revolta do Éter, os banimentos também, né? Mexeram com outras estratégias. Então a gente vê, por exemplo, ué, Espada dos Humildes desceu de preço, desceu 16%, tá? 13 dólares e meio. Foi aqui. Que o pessoal experimentou e Não jogou nada, né? Por Já deu uma enquanto, sumidinha. por enquanto não tá jogando. Por Agora, enquanto. que aumentou de preço foi impressionante isso aqui, né? 40% de aumento o Paladino, aquele Pure Steel Paladin. Pra Ah, quem. sim, o que você equipa a zero e toda vez que você fizer um artefato, você compra uma carta, né? Isso, lá de Nova Phyrexia. É uma carta rara, nem é mítica, mas tá custando 8 dólares hoje. O que É, eu mais aumentou? acho que é por esse cara é por causa do Sran, né? Que faz mais ou menos a mesma coisa, então. Por alguma razão, o Inexorable Tide subiu 133% e tá quase 3,50. Isso aqui tem cara de Commander, não? Eu não sei, cara, tem muita coisa que eu só penso, assim, só pode ser especulação, que são umas cartas que não estavam jogando porcaria nenhuma no Modern e eu não vejo razão para começar a jogar agora. Counter Squall joga no Modern? Sideboard, alguma coisa? Joga. Counterscore joga. Tá, aumentou 80. Jogando. É uma incomum que tá custando 8. Não, 8 dólares, é isso? Não, é 5 dólares e meio. É. 5,50. Aumentou 80% em uma semana. Então, deixa eu ver. A relíquia de colisão staple de Commander, então faz sentido estar tá subindo de preço, né? Chanceler do Anexo aumentou mais de 100%, mas é por causa do Legacy. Essa carta joga no Legacy Reanimator como uma alternativa budget a diversas outras cartas. E faz diferença, viu? Ah, tá. Entendi, entendi. Por isso que tá aumentando o preço, né? Também tem aquelas cartas, aqueles decks Landless, né? Que usam ele. Tá custando 11 dólares. Eu lembro ter aberto essa carta em Booster na época de Nova Phyrexia. É essa, o Chanceler Verde. É É, que aquele eu sei. ciclo, o ciclo de criaturas que se você vê aquelas na mão, você revela e faz alguma coisa, né? Deixa eu ver. Aí o que que o azul fazia? Ah, o azul me lava. Ah, é. O azul me lava e eu lembro que o azul era tipo um que quando entra em jogo você copia. Você faz a mágica do cemitério do oponente, mas você não exila a mágica. Então, se for uma mágica que copia a criatura, você pode fazer infinitos dele, que é Eita, uma isso é interação bizarro. meio bizarra. É uma Isso é interação meio bizarro. bizarra. É, estranho. Aí o preto era uma bosta, o vermelho era uma O bosta, você ganha vermelho um põe uma homem, eu acho. ficha, não é? É. Aí o verde, acho que é o único que tentaram jogar um pouquinho, porque, tirando o branco, né? Porque Ele adiciona você uma mana? ganhava. Você ganhava uma ou duas manas. É, eu É, mas lembro. no geral esse 65 foi bem fraquinho. É, o chanceler do anexo no Legacy é claro, né? É óbvio porque que ele é bom, ele acaba atrasando a curva dos outros decks e permitindo que um deck de combo, como o deck de Reanimator, consiga a liberdade para combar, né? No turno zero, inclusive. É em cima de uma força de vontade, por exemplo. E realmente não sei porque a Narset Transcendent tá subiu tanto o preço, porque Tá custando 15 dólares uma Narset 15 Transcendente. dólares e ela não é uma carta boa, pelo menos não na minha opinião. Porque Tem. o mais um compra, às vezes compra carta, mas o menos dois não é bom num deck de controle. De repente é Frontier. Tudo é Ah, Frontier, Grilo. Frontier, maldito Frontier. Tudo é Frontier, Grilo. É, tudo é Frontier. Não Pode pôr duvidar de a culpa Frontier. no Frontier. No Legacy, a carta mais representativa de mudança que nós vimos aqui em uma semana foi o Chanceler do Anexo. E isso fecha a fase de compra, né? Lembrando que se Não, eu você. quero falar de Oi! Revolta do Éter, que eu Opa! queria dar uma olhada, só de Vamos lá. curiosidade. Nas cartas mais caras, nas Que o que Masterpieces. mais subiu foi o Herald of Anguish. Que assim, ele e várias outras cartas de Aether Revolt me fazem querer te perguntar, MP. Será que é possível fazer um deck de controle artefatos? Porque eu vejo esse Herald, eu vejo tipo aquela contra mágica lá que a no menos que pague 3 e tem improvisar, e Sei. vejo o Tesserê. Aí, sei lá, eu vejo isso. Penso, eles estão tentando empurrar algum tipo de artefato control aqui. Você acha que seria uma coisa dessa seria viável? Olha, tem cara de tier 2 no tipo 2. É, tem cara, bastante cara de tier 2. É, mas eu tô assustado, inclusive, né? Porque por enquanto não tivemos campeonato, Grilo. E esse Herald tomou o lugar dos outros dois Planinautas da edição, né? Ele agora é a segunda carta mais cara de Revolta do Éter. É É uma só crítica. perder pro coração de Kira, né? Isso, só perde pro Coração de Kiran. Ele está custando 13 dólares em média, né? Um pouco mais de 13, 13,50. Enquanto o Tesseract e a Janet estão um pouco mais baratos que ele. Mas eu não duvido da criatividade e da ousadia dos jogadores, cara. Acho que pode acontecer de aparecer em algum top 8 uma lista esquisita, principalmente nas primeiras semanas. Eu acho que com esses novos banimentos e com o lançamento de Revolta do Éter, podemos ver muitas coisas interessantes, né? Suponho que esse fim de semana vai ter algum torneio standard de Star City Games, né? Porque sempre tem. Eu acho que sim, eu já procurei aqui, não E... teve circuito ligamentos por causa do pré-release, né? Mas a gente fica de olho. Semana que vem devemos ter listas para comentar. Opa, eu acho E, que isso vai ser interessante. cara, esse demônio, Que... 7 mana, 5-5, vou improvisar no começo da tua end step e cada oponente descarta uma carta. Você pode pagar duas, sacrificar um artefato, a criatura ganha -2/-2 até o final do turno. Não dá para entender. Cara, e eu acho que a coisa mais engraçada é que sei lá, você olha só para as raras e as raras míticas da coleção, aí fica com aquela sensação de que não era uma grande coisa, né? Mas aí você para e vê a coleção com cuidado, você vê que a força mesmo estão nas incomuns. As Ah, sim. incomuns que são as melhores cartas da coleção. Que é. Lideradas por Fatal Push. Isso, This ideias is Fatal Sparta. Push. Isso, Esparta. Aí até aquela cobrinha lá que toda vez que você ganha um marcador mais, parece ser boa. O bicho GW que volta uma permanente de Isso, custo 2 ou menos, que apelando. volta o Tarmogoyf alvo. Cara, até o Que bicho. volta a Fatland alvo. Até o bicho UG eu curti, cara. 3-2, você ganha 2 energia e compra uma carta quando entra em jogo. Sim, cara, É é puxado. tipo. Que realmente, que toda vez que tem uma coleção nova, a gente só olha para as raras e raras míticas, mas, cara, as incomuns dessa coleção acho que são o joio do trigo, né? É o Não. Felidar também, né? O gatinho que É. blinka. É uma incomum, né? Tem um bicho 4 mana, um artefato que a gente falou no outro programa. 4 mana, 3-3. Quando morre, você dá cascade num negócio de custo 3 também e joga sem É, pagar o porque custo. Pô! que eu lembro, isso aí era uma rara lá de juramento das sentinelas, cara. Que custava 3 manas, né? O Eldrazi. É. Isso aqui agora também é ótimo com Emergir, né? Então o negócio tá bom pro lado E das claro que incomuns. eles reprintaram uma das melhores incomuns do mundo, Ornitóptero. Só falta tesoura. Só falta tesoura, é verdade. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast. Bom, como teve pré-release esse fim de semana, nós deixamos para comentar o GP Louisville, que foi Legacy, né? Foi há 2 semanas atrás, teve 1.600 jogadores jogando Legacy, ganhando. Uou, E para esses são muitos alegria do jogadores. jogador. Oi? Esses são muitos jogadores. Sim, para Legacy são. E para alegria dos jogadores Legacy aqui do Brasil, não foi transmitido. Ah. A Wizards preferiu transmitir a Super Sunday Series, o último torneio desse tipo, né? Que não Ah. teve nenhum jogador brasileiro, pelos decks top 8 foi limitado de Eternal Masters lá, teve um pouquinho de Modern, mas não interessa comentar porque o meta é muito pequeno também, então não dá para entender, esquisito, né? Priorizar em Super Sunday Series a um GP Legacy. Lembrando que só tem dois GPs Legacy esse ano, esse de Louisville e mais um que vai ser no meio do ano lá em Las Vegas, naquele fim de semana de três GPs. É muito estranho. O Super Sunday Series teve algum pré-release adiantado de Revolta do Éter, alguma coisa assim? Não, eles jogaram Eternal Masters, Kaladesh, limitado, né? E Modern. Foi isso. Que estranho. Ah, bom, aqui foi um evento mais diferenciado, talvez, não sei. Mas, cara, o meta é É. muito pequeno também, não tem muito. É, eu também, eu preferiria ver o GP. Sim, e vamos lá. O top 8 foi, digamos, estelar, né? O Redo que venceu. Grande jogador, um dos melhores do mundo atualmente. O BBD, o Craig Wescell, que sempre joga de White Winnie, e o Michael Majors, são jogadores famosos, também fizeram top 8, Grilo. O Duke foi primeiro lugar com um deck de Sultai, cara. Sultai com dois Leovolds. Leovold está invadindo o Legacy. Além disso, ele tem quatro True Name Nemesis. Quatro, nossa, isso é novidade. É, bom, a criatura não é lendária, né, Grilo? Então dá pra brincar. Não, não. O Leovold sim é lendário. É. Mas fora isso, o nome do deck é True Name Nemesis Sultai. É, porque usa muito True Nemesis. É, Agora. tipo, dropou os Tarmogoyfs, ele só tá usando o Tarmogoyf, por favor, True Nemesis. Isso. Agora, quem enfrentou ele na final foi um deck Rakdos, né? O azul, o preto e Rakdos? Rakdos. Preto e vermelho, Reanimator. E esse Ah. sim tem. É um dos decks de Reanimator que tá lá no top 32, que tem quatro chanceler do anexo. Então, o que que ele revive aqui na prática é quatro Grizzlebrand, um Senhor da Insanidade e um Titã, aquele Tyrant azul, né? Fora essas seis criaturas, ele tem quatro Chanceler do Anexo, que ele de vez em quando bate com essa criatura, porque ela é um anjo 5-6 voar, né? Dá pra bater com ela. Mas ela tá aí só pra você comprar ela na mão inicial. Acho válido. É, tem um cara de. É um reanimator budget, pelo jeito, né? É, isso. Tem, e tem quatro Unmask aqui também. Cara, eu tava vendo semana passada preço de Unmask. Pouquíssimas lojas têm, Grilo. Eu não sei se. Ah, deu seu out, alguma coisa assim. Eu acho que alguém deu buyout, ou de fato tava em falta. Esquisito, porque. É, que bom, aqui é de máscara de mercado, né? Sim. Opa! Ô! Segue aí. Inclusive a história da. Inclusive, tem uma parte essencial da história. Será que a gente vai falar disso na história de hoje? Presta atenção na arte de Unmask. Mas, cara, tem quatro Unmask nesse deck. É, eu acho que alguém deu buyout ou as lojas tiraram, né, do estoque para ver o que acontece com o preço. Mas se você procurar e ouvinte, vê no Brasil, vê fora, pouquíssima gente tem Unmask. É uma carta para esse deck de combo, né, que comba turno 1, turno 2. Ela é de fato muito importante, estratégica para o deck, porque você pode exilar uma carta preta da tua mão em vez de castar ela. E você olha a mão do oponente e ele descarta uma carta que não seja terreno. É um Toxic que você não toma dano. E tem aquela coisa, né? Ela teve muitos poucos reprints. E por muitos poucos eu digo apenas um. E por apenas Apenas um um. eu digo só em From the Vault Lore. Porque é uma carta muito importante pra Lore. Opa! Yeah. E fora From the Vault Lore só saiu em Máscara de Mercado. E bizarro isso, muito bizarro. Bom, vamos completar o top 8 aqui. No terceiro lugar teve o BBD, né? Ele fez top 4, ele venceu com Miracles, deck clássico de Miracles, não tem muito o que Sim. comentar. E quarto lugar foi um outro. O quarto lugar, e também no top 8, tem decks Grixis Delver. São listas clássicas, pelo que eu tô vendo aqui. Tem Click, tem Gurmag Angler, tem Young Pyromancer, o Deathrite Shaman e o Delver. Cara, a quantidade de Deathrite Shamans nesses decks do top 8 tá bizarra. Tem no deck do Reed Duke, deixa eu ver. É uma boa porque a carta luta contra Reanimator, já percebeu? Ah, sim, com certeza. Deixa eu ver. Sneak and Show não tem Deathrite Shaman. Sultai Delver tem Deathrite Shaman. Então, quatro decks do top 8 tem quatro cópias de Deathrite Shaman. Fazer o quê? O bicho é porreta, né? O bicho representa. Bom, Representa. completando o top 8 então, tem um Sultai Delver. É mais um saborzinho de Delver diferente, né? Que mais tem? Mas é uma lista clássica, pelo que eu tô vendo aqui. É, tem um Sneak and Show. Sneak and Show é com 4 Grizzlebrand e 4 Enrakul. Ele vai dar. Ele só usa Sneak Attack, Show and Tell. Ok, não tem a. Eu não tenho os combos, né? Ele não casta Enrakul, ele só ataca com Sneak Attack. Ok. Não tenho onisciência, essas coisas. Isso, eu tava Só show procurando intel onisciência. normalzão. E por fim, o Craig Wescow completando o top 8. Se o Craig Wescow sempre joga de White Winnie, qual é a escolha dele pro Legacy? Death and Taxes, por favor. Porque você fala White Winnie, me faz lembrar aqueles decks obsoletos que é tipo Savannah Lions, Ah, que delícia, cara. Isamaru. Que mais tinha nesses decks, Bons cara? tempos. Madre das Que tipo. Runas. Que, cara, faz muito tempo que White Winnie puro mesmo não presta, sabe? Eu tenho um deck desse montado. Nunca desmontei desde aquela época, cara. É É o que vai. tipo. É, ó. É tipo uma relíquia do tempo. Sim. É legal de vez em quando jogar com ele. Tem, tipo, várias criaturinhas de uma mana, Madre das Runas. O Isamaru também tem uma cópia. É, de duas manas tem algumas outras. Tem, por exemplo, um ano daquele anjinho que você só pode jogar depois do terceiro turno, Ah, né? sim, o Serra Serra Ruiva. Avenger. Isso. Tem também as sombrinhas, certo? Sombrinha duas manas, 2/1, proteção contra Caraca, magia velho, vermelho. é antiga uma Tem versão mesmo. quatro cruzadas. E também, é lógico, e também quatro Honra do Puro, porque essa é uma edição mais nova, né? E quatro Armagedon, que é o topo da curva, e é Armagedon. Tem que ter. Claro, claro, porque ainda tem que ter o Armagedon, né? Isso. É um deck legalzinho, cara. Bons tempos, bons tempos. O Craig Wesco, ele comentou um pouquinho. O deck dele, Grilo, ele tá usando algumas cartas bem recentes, né? De 2016. Por exemplo, um Sanctum Prelate. Ah, Que é sim, de Conspiracy, aquele que você escolhe o número e nada daquele número pode ser jogado. Um Palace Jailer, que é uma carta 4 manas 2/2, quando entra em jogo remove um bicho do oponente, e você se torna um monarca, né? E aquele bicho Monarca, fica e removido pode até ser. você perder a monarquia. Ah, isso é interessante. O Craig Wesco comentou que ele perdeu o lugar dele, né? Perdeu a partida do top 8 pro BBD. E perdeu na seguinte jogada. Ele era o monarca, o BBD no passe. castou um Snapcaster e conseguiu matar o blocker do Craig Wesco, que o Craig Wesco deixou um blocker por causa do Snapcaster. E aí o Snapcaster atacou, o BBD roubou a monarquia dele e ficou pro resto do jogo como monarca. Assim que ele conseguiu construir vantagem de carta e vencer. Ixi, talvez não seja uma boa esse negócio de monarquia, hein? Olha, se você consegue controlar, né? Parece uma boa. Uhum. E Palace Jail, olha, uma carta incomum de Conspiracy, tá se mostrando aí toda vez e tá aparecendo. Você tá vendo Fada Macabra no site do Craig Wesco também? Sim. Ele tem Aether Vial, né? Uma jogada que, eu não sei se foi ele ou um outro jogador de Death and Taxes fez, muito interessante, o contra Reanimator, tá? O sujeito vai dar o combo do Reanimator, vai dar Exumar ou alguma coisa. Em resposta, você pode virar o Vial, baixar aquele recrutador da guarda, que tem duas cópias. Com o recrutador da guarda, buscar a Fada Macabra, e com a Fada Macabra, descartar ela e exilar as criaturas do Reanimator. Uhum. E de quebra você volta ela com o Exumar. Verdade. Que mancada, hein, Grilo? Acontece. Esse foi o top 8 Legacy. Eu acho que eu fazia isso no Mirror de Living End. Tipo. Ah, você pode. Fazer Living End, em resposta ao Living End, eu vou descartar aqui minha Fada Macabra pra você ter menos. Pra, tipo, tirar algumas coisas do seu cemitério. Ah, vou ter minha Fada Macabra. Ô, bichinho filha da mãe, né? Bichinho comum que tá vendo bastante jogo. Uhum. Grilo, você quer vir pro Brasil dar uma olhada nesse Dual Commander? Deixa eu ver. Academia de Jogos. Isso, 29 pessoas jogaram Commander agora em janeiro. Tem uma lista de top 8 aqui. Rapidinho. Só, você conhece alguém daqui? Deixa eu ver. Não conheço. Não conheço ninguém. É que normalmente. Eu também sou ruim com o nome, então. Normalmente a gente só conhece de apelido, então também fica difícil. Ah, mas é que geralmente é que eles colocam um apelido entre. Aqui não, tipo. Luiz Lafon Bueno. Então Lafon deve ser o apelido dele, sabe? O Lafon foi o primeiro lugar desse torneio de Commander, que é Dual Commander, né? A gente supõe que seja 20 de vida mesmo. E ele jogou de Prosh. Prosh. Que ele... Jund, né? Jund. E eu suponho que... Não sei se tem como, né? Porque eu lembro que, se não me engano, baniram um Food Chain, então isso deixou o deck menos viável. Você sabe onde tem combo? O segundo lugar, Vial, Smasher e Crown. O combo é baixar o Vial e depois o Crown. Exatamente. Depois tem deck de Saskia também, é um deck de Commander novo aparecendo. Que aí, assim, né? Quando a Saskia, achei que ia ser meio que overkill com a mudança de vida, né? Porque assim, na minha cabeça eu pensava, se ainda fosse 30 de vida, ela provavelmente ia jogar bem mais, né? Porque fazia mais sentido. Uhum. Mas com 20 de vida apareceu overkill, mas pelo jeito tá jogando mesmo, acho que não. Não tem muito o que dizer, né? Ela tem ímpeto e etc. E dá tipo o dobro de dano nas coisas. Pra quem não lembra, a Sasuke é o Commander não azul do último produto. Não azul, isso. Ainda um top 4, Selvala. Pelo que eu tô vendo, a Selvala tá meio que entrando no lugar do como é o nome do bardo lá? Ah, lembro. E do Issan. As listas são razoavelmente parecidas, né? E Mono Verde. Acho que ela é mais equilibrada. Acho que ela é mais equilibrada do que o Issan. E Mono Verde continua aparecendo no top 8. Tem duas cópias de Titânia. Sim, bastante. Titânia sempre presente. Tem mais uma cópia do Prosh no top 8 e por fim uma cópia de um deck do Geist. Geist do Santo Theft. É engraçado, porque assim, quando a bancada do Commander anunciou 20 de vida, a galera, que as pessoas não reclamaram que era de Geist. E Geist quase não tô vendo, assim, nessas listas. Olha, sempre tem um deck mono azul ou o W nas listas de top 8 que eu vejo por aqui. Uhum. Mas agora tá mais dividido. Tem deck combo, tem deck controle, tem deck agro também, né? O que eu senti falta nesse top 8 específico foi um deck mono red. Normalmente tem o do Zurgo Sineiro. Uhum. E aqui não tem, mas tem dois Prosh, né? Que deve ser um pouco mais água. Cara, eu tô lendo essa lista de Geist, eu tô só vendo deck contra Vial Smasher. É guerra de counter? Não, tô tipo, sei lá, tô vendo umas coisas assim de prevenir dano. Você sabe que a lista de Vial Smasher que eu fiz tem de main deck umas cartas contra o verde, né? Já viu? Uma não, carta acho que não. Tem Submerge. Que é 5 manas e devolve uma criatura verde pra mão do seu dono. Não, é assim. Devolve a criatura, acho que pro topo do grimório do seu dono. Só que se ele controla uma floresta e você é uma ilha, você joga de graça. Ah, sim, Submerge já. E tem uma Colega de Deus para criatura verde, que custa duas e uma preta também. No main deck. É Cara. porque o deck usa Jace também, então dá para ficar. Né, o Jacezinho, então dá para ficar lutando as cartas que você não precisa numa certa match. Mas é meio que um metacall você ir preparado contra uma cor específica, principalmente com uma cólera, né? Submerge ainda você pode castar, mas a cólera não adianta. Bom, Bom, sei lá. vamos atracar nos portos de mercado agora? Vamos lá, então. Vem, Teobaldo! Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost. Anteriormente em Lorde Hack dos Cast, nós, o que aconteceu? Nós contamos a história do bloco de Tempestade, né? Isso, Foi do bloco ciclo de. inteiro, o ciclo de Hafke, encurtando a história, né? Gerard e companhia foram para Hafke resgatar Cissei. Eles resgataram a Cissei e chisparam através de um portal que eles não sabiam a menor ideia de onde ia dar. E as seguintes pessoas ficaram para trás: Ertai, Krovax, Mihri, que morreu, e acho que só, É, pelo menos por enquanto. pelo que eu lembro, onde cada personagem estava, né? O Stark finalmente conseguiu recuperar a filha dele, a Takara. Quem quiser saber como a Sim. Takara aparece, olha a arte de Unmask, que aquela é a Takara, né? Ela estava sendo usada por Phyrexianos para manter o Stark como espião, né? Ele estava assim, meio que um agente duplo. A Mihri se sacrifica para salvar o Gerard, certo? Mas O ela cai. Krovax, que Isso. virou um vampiroca. Ela cai da nave com o Krovax, mas o Krovax sobrevive, virou um vampiroca. Cuidado com esse termo. Por quê? Ah, porque se tirar o van fica um negócio meio pornográfico, né? Desculpe. O Ertai ele fica preso em Hafe, né? Ele fica lá para manter o portal aberto para os bons ventos passar no último segundo. O Urza assiste. Oi? E o Ertai, em teoria, era pro Ertai cair na lá nos ventos que tava passando no portal, mas eles colocaram a nau dos bons ventos na velocidade burlesca e não deu para parar para pegar o Ertai. Ninguém vai sentir falta dele, ele se achava muito. Ele era um porre, cara. E o Urza assiste tudo isso comendo pipoca, certo? Ok. Para todos os efeitos. Agora, sobre a nossa história. Nós acabamos de passar pelo portal que estava lá em Hafe, tá? Os tripulantes notáveis de agora da nau voadora Bons Ventos são Orin, Gerhard, Sissai, a Hanna, que está meio que uma companheira, né, do Gerhard, o Karn. O Golem de Prata, o Tangard, que é aquele Minotauro, o Squee, o Goblin, a Takara e o Stark, pai e filha, certo? Isso, exatamente. Bom, enfim. Então vamos começar a história de Máscaras de Mercadia. Isso. Por que Máscaras de Mercadia? Porque é em Mercadia que aquele portal dá. Enfim, então, logo no começo, a Wailight já chega chegando. Tipo, ela chega e pau, já abre uma, já cai com tudo e abre uma cratera no chão, né? Então Gostei cai da como se fosse um cometa. sonoplastia aí. Não sei se o ouvinte ouviu o barulho da nau voadora caindo. É isso aí, ó. Hack dos Cast cada vez mais imersivo. Daqui a pouco a gente já vai bolar um sistema assim de cinema 3, de cinema 4D, que seu computador vai borrifar água se tiver Você vai no sentir o cheiro cinema. de queimado da nave. Bom, enfim, então a nau dos Volventos bate e tá toda estrupiada de novo. Felizmente, achei falar, eu sei do que a gente precisa, a gente vai lá para aquela fazendinha lá ao distante, falar com os locais. Enquanto isso, a Orin fica na nave tratando dos feridos, que a gente não. Que não é muito mencionado, mas a tripulação da nau dos volventes não são só as pessoas que o MP falou, é tipo uma tripulação inteira cheia de descartáveis, sabe? Então, a gente sem nome que vai morrendo. Os Tá, coadjuvantes. os coadjuvantes, exatamente. Então, enquanto o Gerhard tá lá falando com o moleque local, um rapazote chamado Atala, uma onda gigantesca simplesmente aparece e surrupia a Weatherlight, junto com a Orin e todos os tripulantes feridos dentro. Digamos que essa onda sossobra um pouquinho. Exatamente. A arte de sossobrar é desse momento? Acho que Eu acho não, que é viu? no ar. Você tá pegando aqui. Não, não. É, se eu souber de Tempestade, tá bem antes disso. Ah, ok. Bom, enfim. Então, Guerra originalmente tinha planejado ir para a cidade de Mercade lá, para achar as peças que precisa, né? Porque Mercade é um grande mercado, né? Mas cheguei, acho que primeiro a gente é melhor recuperar o Edelite, né? Porque não tá em muito sentido pegar as peças para consertar a nave se a gente não tem a nave aqui para ser consertada, né? Mas antes deles conseguirem se mexer, aparece um exército de mercadianos chamando pro pau, né? Aí então o que acontece é que o exército de mercadianos, na verdade, é uma droga. Então, tipo, são umas pessoas bem incompetentes. É Aí tipo eles os só. Stormtroopers, não acertam um tiro. Exatamente, e eles só têm a melhor porque eles estão montados em tigres. Uau! Ou Joval, se você quiser ser mais Ah, correto. lembro da rainha Joral. Então a galera é levada prisioneira. Enquanto isso, Orinha e a tripulação vão parar lá no meio do mato e encontra uma tribo de hippies, digamos assim, que são os Chorahim, Eles estão que é uma montados em tribo. tigres também? Não, esses não, esses são de Tá bom. boas. Que é uma tribo. É porque eu tô pensando, se a gente tá discutindo e eu tô montado em um tigre, o seu argumento é inválido, desde o começo, cara. Assim, os Chorahim são uma tribo com alinhamento branco, né? Que usam mágica de água. Então, provavelmente foram eles que pegaram a nave dos bons ventos e moram no meio do mato. Ok. Então, eles começam a ajudar a curar os tripulantes e os que morreram, tipo, fazem lá os funerais e tal. E, na verdade, a Aurin vê que os métodos de cura deles são bem primitivos, né? Então. É aquele esquema, né? A sangria, sanguessuga, Nossa. topou o dedão, aí toma a puta a perna. Então o Orin chega e fala, velho, deixa eu mostrar pra vocês como vocês fazem, que eu sou a mana branca nessa porra aqui, eu vou mostrar como é que faz as curas direitinho, né? Então ela começa a meio que conviver com eles, né? Aí vira um negócio tipo Danças com Lobos, sabe? Ela tá lá no meio e tipo, meio que vira amiguinho deles, né? Ok. Então é no meio que da convivência com eles, ela então aprende que eles têm toda uma profecia assim que o deus deles, chamado Ramos, que. Ramos. Não, pior que agora que eu lembrei, cara, que Ramos era o nome do barbeiro que eu ia quando eu era pequeno. Tipo, isso não tem nada a ver com nada. Não mesmo. Tipo, era um barbeiro atrás de um posto de gasolina. E eu começava a cortar meu cabelo, meu pai chegava, vamos lá pro Ramos. Deve ter o bar do Ramos também. Bom, tirando os cegos, né? Então, que é o retorno do deus Ramos, que na história deles. Ele caiu ao mundo como se fosse um meteoro e ele se desfez em pedaços. E quando ele se desfez em pedaços, criou todo o mal de Mercade, aí que você tem que juntar ele tudo de novo para acabar com o mal de Mercade. É, tipo as Então, Dragon imagina Balls, só. você junta as partes desse deus para que ele coloque a ordem em mercado, é isso? Ah, tá. Na verdade, agora também lembrei de Age of Mythology, que tem uma parte lá que você tem que juntar os pedaços do Osiris. Hã? Bom, enfim. Ah, é uma campanha. É uma campanha, Ah, assim, tá. não, é, que tem, tipo, que Age of Mythology tem a campanha dos gregos, dos egípcios e dos nórdicos, né? E quando na campanha dos egípcios é 90% é você indo atrás dos pedaços de Osíris para juntar tudo e ressuscitar ele. Bom, enfim, Por sugestão, sem segue. deixa os egípcios para a história do próximo bloco, tá, Júlio? Bom, enfim, imagina só que só profecia, todo sua religião É. começa com uma bola de fogo caindo do céu e um belo dia cai uma bola de fogo do céu. Então, não, vamos pegar esse negócio porque é sagrado, né? É meio que um unificador, digamos assim, É né? verdade, faz sentido. Enfim, bom. Então a Alwyn vai virando amiguinhos dos Chorahim e fica muito íntima, se vocês entendem o que eu digo, do líder deles, o Chomano. Pão, quanto pão, pão, quanto quão, quão. A I origem. believe in miracles, where from you sexy thing. Ela entra no turno 3 e ele no turno 4. Aí os dois ficam juntinhos. Tudo bem. Nessa época não existia parceiro, né? Se existisse, os dois já seriam parceiros, né? Bom, Enquanto isso, Gerhard e companhias estão lá presos e estão sendo levados para o Mercado Alto, né? Que a Mercado tem uma física bem estranha que eu, pensando bem, eu não sei por que eles implementaram, né? Que por alguma razão tem uma montanha de ponta-cabeça que aí o Mercado Alto fica no pé dessa montanha que é lá em cima. Não sei se eu estou me deixando claro. É uma montanha de ponta-cabeça e a cidade rica que manda em tudo fica no topo, né? Fica no planalto que tá no alto, ou seria a base dessa montanha. Embaixo é vida de bosta, né? Isso. Então, no meio disso, o Guerra já tô nos esquemas. Não, a gente vai fugir, sabe? Beleza. Eles colocam o moleque lá que já esqueci o nome dele. Que ele é o camponês, o Atala. Ah, o Atala. Eu ia falar Anakin, porque você tá falando de ir pro mercado Vanakin. pegar peça, tal. Daqui a pouco surge uma pod race aí. Se bobear. Eles vão parar em Kaladesh para participar Bem das corridas. lembrado. Começa a invadir veículos de Kaladesh e mercado, né? Precisamos de um piloto. Droga, não tem esse tipo de piloto aqui. Rápido, pegue o último do Bulliforme. Então, o Atala ajuda ele, bola nos esquemas para arranjar a maior confusão e Gerard some no meio dessa confusão. Ele consegue fugir e ele consegue alcançar o status de lenda em alguns dias, porque ele conseguiu fugir. E a adição a isso, Squee é louvado como um líder, porque em Mercadia, por alguma razão, os goblins são tipo realeza, sabe? É aquele esquema, tipo, o mais bosta dos goblins ainda tem um status maior do que o maior dos humanos, alguma coisa assim. Isso é meio bizarro. A É raça de bizarro. goblins de Mercadia são os Kirin, é isso? Alguma coisa assim. E eu acho que. Eu lembro que, tipo, tem. Em algum lugar que com a fundação de Mercadia tinha alguma coisa que dava para explicar porque assim, acho que lá para trás, provavelmente no livro dos Trans, alguma coisa assim, quando o Mercadia foi formado, eles explicam, mas porque isso acontece não interessa muito, né? É, interessa que os goblins são realeza agora e eles mandam na Só porra toda. tipo, eles mandam ou desmandam, cara. Tipo, eles estão por trás de tudo. Se é Goblin, a galera vai fazer tudo que você manda. Eles estão, tipo, acima do líder de Mercadia, que é tipo um daqueles caras pomposos, sabe? Que usa toda aquela peruga gigantesca, né? Ah, eu tô pegando aqui, é Kirin. Kirin, é. Kirin, KY. Kirin. KY? É. Kirin, ok. Bom, enfim, o Gerard e a Takara aproveitam aqui, eles estão lá os status lendários, então. Que é aquele negócio, sabe? Eles escaparam dos guardas, aí foi passando de boca em boca, e de repente estão falando que o Gerard matou um gigante só olhando duro pra ele, sabe? Esse tipo de coisa. Nossa. Então eles chegam. Ah, bom, eles acham que a gente é fodão, então vamos lá tentar fazer uma ne negociata, né? Porque é Mercaja, né? O lugar dos negócios, né? Então eles vão lá pro bambambam do lugar. Então o Gerard chega assim: ó, vamos fazer o seguinte. As suas tropas são um lixo, então vamos fazer um acordo. Eu treino essas suas tropas para deixarem de ser lixo, então em troca você me deixa usar elas para ela para recuperar o Weatherlight. Lembrando que o Gerhard é um guerreiro fodão, né? Sim. Gerhard é geneticamente feito para ser um belo de um exemplar humano, né? Exatamente, ele é tipo o Gaston da Dominária. É o príncipe da Disney, né? Toda manhã ele comia 4 dúzias de ovos para ficar grandão. E agora que ele é grandão, ele come 5 dúzias. Tá bom, então depois de um mês, ele finalmente faz o exército de mercado ser decente, né? Então eles vão lá atrás do Shoahrim para buscar treta, né? E para volumar o exército, eles usam os mercenários cateranos, que são, tipo, cara, é o tipo de gente que você não confiaria nem de longe, né? Porque são umas aberrações gigantescas, monstruosas, de quatro braços. Cateran, os Cateran são os mercenários de Mercadia, né? Isso. Que tem habilidades mercenárias, que é quase igual a habilidade dos rebeldes. A única diferença é que você procura mercenários em vez de rebeldes. E é ligado à mana preta. Isso. Ok. Então, que você, depois eles chegam lá e é uma sanguinolência. Um monte de Ashorin morre, inclusive Tiomano. E Auryn fica nada contente com Gerard. Ele fala que não sabe o que ele tá fazendo, que ele é um trouxa, ele é um bobão. Então o Gerard chega e fala: ah, beleza, cara, chega, vamos parar com essa matança. Eu acho que a gente entendeu isso errado, mas os mercenários Caterans continuam matando, eles não estão nem aí. Então o Gerard chega, vira para as tropas e fala: mano, mata esses caras aí que eles não estão obedecendo, não pode deixar assim, né? Então, eles matam os Cateranos e logo, imediatamente depois, eles viram pro Gerard e prendem ele porque eles consideram isso como traição. Imagina, nem é um pouquinho de traição. Matar os caras que você contratou, né? Os caras que faziam parte do seu exército. E na real mesmo, isso foi tudo o plano desde o começo, né? A gente chega assim, manda os mercenários Cateranos assim, manda eles continuarem a treta assim pra a gente ter uma desculpa pra prender o Gerard. Então eles prendem o Gerard e pegam a Edelweiss pra eles. Se eu não me engano, em algum momento o Gerhard tem uma crise de consciência, né, em que ele manda matar os Kateran. Ele descobre que ele estava jogando para o time errado, mais ou menos, quando ele recebe esse massacre. Isso, pra todos os efeitos é exatamente isso. Os Mercadianos são meio escrotos. Aí, tá bom. Então, cortando a história, eles voltam para Highmarket e o Gerard é condenado à execução. Os outros só são condenados à prisão, né? E a execução de Mercadia também é bem tosca. É assim, você fica no tipo meio que um alvo, e eles jogam uma pilha de lixo em cima de você. Ué, como assim? Jogar lixo? Acumula bastante lixo em Mercadia. Por que não cortam a cabeça ou jogam em cima de cima daquela montanha gigantesca? Bom, mercadianos. Vai entender. Bom, mas aí o Squee e o Atala ajudam eles a fugir de novo. Ah, E a tá. reputação deles aumenta de novo. Ok. Bom, então as mulheres da Nau dos Bons Ventos, que são Auryn e a Cissei, né? Chega e fala: vamos fazer o seguinte. Gerard e Tangrar ficam de boas com vocês na cadeia, enquanto nós vamos para Sa Prazo para arranjar a Power Matrix, que é o que eles precisam para consertar o Weatherlight. E a gente também faz uma missão X aí que eles mandam para aí depois ser uma moeda de troca para conseguir os prisioneiros e a Nau de volta. Então E qual a missão? o Gerhard e o Tangard ficam presos. Sim, aí a Orinha se vão. O Tangard nem apareceu. O trabalho dele na história até agora foi ser preso. É isso? Tá bom. Faz um tempinho que eu li esse livro, na verdade. Então, tipo, todo esse aqui eu escrevi baseado em resumo. Mas, no geral, o Tanner tá sempre grudado com um berrado pra cortar cabeças, né? Tangard Então. esbaga. E o Karn também tá sempre junto. É Só que verdade. o Karn não esmaga, ele só fica: não, eu sou pacifista. O carne é outro, eu Não, sou mentira, 08. mentira. Mentira, o Karn é assim. Bom. O Carne faz assim nesse livro. Ah, cara, é muito bizarro. O Carne faz assim nesse livro. Tecnicamente, ele não pode lutar, mas não fala nada a respeito de dançar. Então, quando ele tem que brigar, ele tipo, meio que agarra os inimigos e meio que fica dançando com eles para meio que Ah, imobilizar não, eles. sério isso? Ah, sim, é Pra exatamente que isso. isso, gente? Que desnecessário. Pois é. Tá bom. Bom, enfim. Então, eles vão lá para o Saprazo. Orin e companhia. Então eles vai uma galera de mercado junto com eles para fazer, sei lá, uma missão X qualquer desculpa assim. Aí então eles vão lá, aí eles são lá recebidos pela vizir, ela fala assim: ó, eu entendo o seu dilema, mas a matriz é meio que uma relíquia sagrada pra gente, tá ligado? Pelo menos é o que dizem os Chorrim, mas a Hannah aqui tá por lá também, ela vira e chega: não, na verdade, eu tava lendo aqui o Tomotran e a Power Matrix é só uma arma do legado, né? Nada, uma peça do legado, não é nada disso que eles estão falando, tá? Então eles estão lá conversando com a vizinha e falar: ah, cara, esses mercadianos aí não são flor que se cheire, viu? Eles também acreditam nessa lenda e provavelmente só querem o Power Matrix pra ele, porque a gente tá sempre tendo essa treta entre as tribos, né? Que cada um tinha algum pedaço da. Alguma relíquia sagrada e sempre estão querendo disputar quem é que ficava com as relíquias, né? Ok, é, tinha um equilíbrio aí de poder entre essas facções, né? É. Bom, então ela diz, achei isso. Ó, a matriz é o item mais sagrado de todos os tempos aqui de Saprazo e vocês querem pegar para vocês e levar embora. Vou pensar se deixo. Então, beleza. Então, eles vão lá. Então, vão passar a noite em Saprazo. E durante a noite, a Aurin tá sei lá onde, provavelmente levantou para tomar uma água. E meio que houve, sem querer, que alguns mercadianos vieram junto com ele só para roubar a matriz. Olha só que surpresa. Nossa, olha a treta se construindo. Olha, vai dar merda isso aí. Aí eles descobrem que a Aurinho lá ouvindo, aí ela vira um bode expiatório. Eles roubam uma matriz, matam um guarda e. Ah, foi a Aurinho. Aí então a Tadinha. Aurinho é presa. É. Ah, ela é presa. É, de novo. Acabou. Enquanto isso, lá de volta no mercado, tá lá o Gerard, o Tangert e o Karn lá na prisão. E a Takara só tá fazendo, jogando intriga, né? Tipo, ela chega, nossa, olha só quanto álcool eu arranjei pra gente. Aí então eles deixam eles bem bêbados. Aí ela começa a provocar o Gerard, dizendo, ah, sabe por que você só tá se dando mal? Porque você traiu seu irmão Vuel, aquele lindão do Vuel, aquela pessoa maravilhosa do Pô, Vuel. pera aí, já não chega o pai dela, o Stark, que tava agindo como um FDP, né? Um double face FDP. Causando a trairagem em todo mundo. A filha dele ainda também, por algum. Ela não tem motivo para isso, né, Gil? Ela tá acompanhando, pô. Será? Bom, enfim, fora da cela, Takara vai lá e tá lá o Stark, que não sei se vocês lembram, mas ele tá cego. Que ele Ah, foi é. cego quando estavam tentando resgatar ela. Aí ele ficou Aí então o cego. Stark chega, vira e fala: Pô, tô aqui todo zoado porque eu te salvei, blá blá blá. Eu tô querendo minha parte do negócio aí. Eu já nem lembro o que mais, porque. Alguma coisa, ele queria algum tipo de recompensa, ou por colocar o Gerard e o Tangraph no xilindró, ou por ajudar a espionar por ser o espião Felixiano, sei lá. É mercadia, né? Todo mundo É mercado. quer comprar ou vender alguma recompensa por alguma coisa. Então, atacar a vira e começa a encher ele de porrada. Eita, pô! Aí ele chega, chega e diz, é isso que você merece. Aí a voz dela vai começando a engrossar. Eita! Aí, pois é, e que na verdade, o que acontece? Que na verdade a Takara não era a Takara. Eita! Era o Vorhat o tempo todo. Como assim? Tan-tan-tan. E essa é a cena do Almask que tá lá, a Takara se revelando como sendo o Vorhat. Rápido, invoque um Então. skill e dê um close nele. E a verdadeira Takara provavelmente ainda tá lá na fortaleza, sei lá, agonizando o leite derramado, não sei. Mas teu maior problema agora é que o fucking Vorath tá aí contigo. Exatamente. E sem delongas, o Borat vai lá e degola o Stark. Nossa, Pois já é, era. simplesmente assim. É, simplesmente o Já era. Stark morre. Ah, Não que ele mas seja olha. um. De certo ponto é justo. Porque de personagem vermelho tinha Stark, Tangart e Squee. Agora, sabe, deixa. Fica o Squee e o Tangart já. Tinha muita mana vermelha aí nesse grupo, pô. Muito mana vermelha. É, não que o Stark seja o melhor personagem, né? Mas beleza. E essa é a melhor parte. Sabe É. qual é o grande plano do Vorhat pra realmente se vingar do Gerard? Se bem vingado mesmo? Ué, matar ele. Não, não, não, não. O plano dele é consertar a nau dos bons ventos e arranjar a Power Matrix e colocar na nave. Puta, como assim? Sabe, eu também não entendo direito o plano dele. Só pra dizer, ó, já, tem. Não, é aquele negócio. Sabe que nem o começo do Indiana Jones? Sabe que Do o Belloc, primeiro? é do primeiro que o Belloc pega. pega o ídolo dele e Mas. ele vira pro Indiana Jones e fala: Então, Indiana Jones, Dr. Jones, mais uma vez você viu que não tem nada que você tenha que eu não posso tirar de você. Esse tipo de Então, eu coisa. acho que é um esquema assim, sabe? Uma inveja infinita, né? É recalque, isso aí é recalque. É, tipo, virar pro Jihad e falar: Eu vou te deixar imortal só pra você ver ainda mais a minha vitória. Pra Bom, você ficar enfim. com ciúmes de mim pra sempre. Então, mas enfim, ele tá lá consertando a Weatherlight. Na verdade, é mais uma questão de tipo: Ah, eu vou aproveitar, além de tirar a Weatherlight do Jihad, também vou ter uma nave muito legal pra dar pros Phyrexianos, né? Ah, Mas eu enfim. acho que ele também quer roubar o legado, né? Sim, mas roubar o legado ele já roubou logo no comecinho dessa história. Ele foi lá, roubou e vendeu tudo que deu. Mas uma boa parte do legado nesse momento está na nave, né? Sim. E outra parte está espalhada por Mercadia também, que eles estão recuperando, inclusive É, após exatamente. Matrix. Exatamente. Ok. Bom, falando nisso, enquanto conserta a nau dos bons ventos, Worrad percebe que tem cinco pecinhas faltando na Power Matrix para ela encaixar direitinho no, né, no na nave. Essas Certo. peças seriam os ossos de Ramos. Ossos de Ramos. Eu acho que isso é um Sim. artefato São de cinco Ramos. artefatos. São cinco, não, o que gera mana preta é o crânio de Ramos. O branco é o dente de Ramos. O azul é o olho de Ramos. O vermelho é o coração de Ramos. E o verde é. Dente. Ah, é o verde é o chifre de Ramos. Ah, é, eu lembro. Esse eu lembro. Ah, então cada um gera uma coisa. É um ciclo de artefatos. Paga 3, é 3 para entrar, vira para adicionar uma mana da cor e sacrifica para gerar uma mana da cor. Isso. Mas enfim, enquanto isso, Orin está presa, tá na média, tá lá naquela. Pô, tomou sozinha aqui, o tio mano morreu. Ah, então o tio mano aparece e diz: Ah, era Brinks, eu não tava morto, lá lá lá lá lá lá. Isso aí é o lore dentro da carta, né? Porque tá chamando é imortal por dano de combate mesmo. Tanto que um dos combos da época era jogar chamando e paria, né? Pra direcionar todo o dano que é causado em você a ele. Ele previne o dano, então acaba de boa. Aí, bom, a Orin, no fim, é inocentada dos crimes. Eu não lembro exatamente palavra por palavra, mas que eu me lembro dessa parte, ela foi citada mais na base do: Ah, não, ela é firmeza, então com certeza não foi ela que fez. Tá valendo. Tá Liberado, então. valendo. Ela fica com Então. passagem pela polícia depois disso? Acho que não, né? Pela Mercadiana, talvez, né? Pô, você não faz isso com a curandeira, cara. Você não sacaneia a healer. É verdade. Qualquer um que joga esses jogos aí de Hero Defense sabe. Ou Dungeons, né? Quem joga Dungeons e Dragons também, né? Tem que ser amiguinho do Healer. Boa. Então eles vão lá para os anos, né? E chegam e falam: Tá, então vamos fazer o seguinte, mano. Antes de mais nada, o Shomana é um revolucionário, né? Então chega, vamos fazer o seguinte: vamos lá para Mercadia e tacar o puteiro, cara. Vamos arranjar treta. É tipo como tá Kaladesh agora, né? Vamos se revoltar. Isso aí. Então eles vão lá e começam, conseguem dar umas tretas e conseguem soltar o Gerhard e o Tanger. E a Takara ainda tá lá, eles ainda não sabem que a Takara e o Gerhard são as mesmas pessoas. Ah, ok. Mas Então eles o chegam. Stark tá morto. Eles nem encontram o Stark mais. É verdade, né? Agora que você tá falando, eles não. Nem se dão falta do Stark. Tô falando, tem muita mana vermelha já, cara. Chega. Eu acho que foi tipo. Acho que o. Vou só tipo, deu uma desculpa, tipo, sei lá, sei lá, ele caiu da escada e quebrou o pescoço, não sei, alguma coisa assim. Tá. Então, fazer o seguinte, vamos nos dividir. Gerhard, Tangarf e Takara, vamos para Deepwood, que é um lugar bosta, cheio de zumbi, etc. E pegar. E é o lugar onde supostamente Ramos caiu. A gente vai dar uma bisoiada lá para ver se a gente acha os ossos de Ramos. Ok. Enquanto isso, Orin e Shomano organizam as revoltas e Carne, Hanna e Squee vão descobrir onde diabos a Weatherlight está. Nossa, é tipo o Gerhard, tipo o Capitão América nos filmes, né? Ele tem um plano, ele divide o pessoal. E Tangarth, smash! Bem lembrado. Ou lembra o Scooby-Doo quando o Fred fala: Olha, eu e a Daphne vamos para aquele quarto escuro. Todo o resto vai resolver o caso, tá bom? Mas beleza, aí eles vão para aquela floresta que eles acham que o Ramos caiu ali. Tá. Bom, então eles vão lá, um pouquinho, e você vai adorar isso, MP. Finalmente chego no epicentro e encontro um Ramos. Ramos ainda está vivo. E é um Dragon Age que foi reprogramado por Uza para proteger as pessoas contra o ataque Phyrexiano. Nossa, peraí. Você lembra disso? Ele é um dragão? É uma Dragon Engine, dragão mecânico. Ah, lembro. Nossa, lá da época da Guerra dos Sim, mas Irmãos. cê, sim. Aí que tá. Aí que Pós-Guerra dos tá. Irmãos? De onde que veio esse dragão? Exatamente de onde ele veio? Isso é um gigantesco buraco no roteiro. Porque Como ele foi parar aí? esse dragão não tem nem menor explicação. Tipo, foi. Eles tiraram da bunda esse cara e falaram que foi o Urza que programou ele. Então, era daquela época que a história de o Lorde de Magic era meio zoado e tinha muitos buracos, sabe? Só meio zoado, né? É. Caramba, tiraram um dragão do nada e falaram: não, ele tá aqui pra É. proteger as pessoas e foi o Urza que criou, tá? E a gente engole isso. É. Tá É, bom. exatamente. Tá, vamos ver onde isso vai dar, tá? Bom, então o Ramos chega. Beleza, pode pegar os ossos, vocês têm a minha bênção. Alô? Estou lá das pedrinhas, eles levam as pedrinhas lá para umas dríades que dão poder para ele. Eu não, nem sei por que eles tipo, perderam tempo com essa. Com, tipo, acho que tem tipo, umas boas páginas falando de como eles. Que como as pedras não têm poder, aí eles vão lá e acham umas dríades que colocam poder nas pedras. Aí, tipo, chega, tá, você podia ter cortado essa parte fora do livro, porque você podia simplesmente ter falado que o Ramos deu as pedras e foda-se. Mas, enfim. É, vamos lá. Bom, então, beleza, aí eu já te chega, vira e fala, tá, beleza, antes de voltarmos, vamos dar um cochilo, né, que, pô, foi cansativo, né? Então, lógico que durante a noite, ah, tá, cara, some com todos os ossos de Ramos, Ih, todos. caramba. É E mesmo, claro eles não que sabem que era o Vorath. Ele não mata o Gerard porque não é uma vingança boa o suficiente. Ai, que vingancinha de bosta mesmo, hein? Enquanto isso, o Scree encontra o Adelaide em um hangar cheio de outras naves e vê que tem Phyrexianos metidos em tudo. Cara, só uma coisa. O Squid deve ser tratado como um rei nesse plano, né? Ele é literalmente tratado como rei. E ele é sempre o bobão da turma, né? Ele é É, o alívio cômico também. a bosta que, tipo, ele é tão tratado como rei que chega uma hora que ele começa a se achar, sabe? Não, eu sou o rei. Muito bom. Inclusive, você vê a arte dele, da carta dele de Máscara de Mercado, é ele todo pomposo, assim, usando É toda uma mesmo. roupa chique. É mesmo, ele tá com uma roupa de rei, um cetro também. Acho que tem um Aliás, é cetro meio na mão. engraçado, porque a habilidade dele é meio que uma habilidade de ser meio que imortal, né? Só Sim. que ele não é imortal ainda, isso só vai acontecer lá pra frente no bloco de invasão. Eita, que bizarro. Bom, enfim. Enfim, ele vê essa zoeira toda, só que ele não consegue avisar ninguém porque ele é capturado. E por alguma razão, o Vorhat quer que ele continue vivo. Esse Vorhat precisa aprender com os outros elixianos que o negócio é matar. Ou mata. Aliás, mata. Mata e, tipo, transforma em Phyrexiana. É assim que a banda toca. É aquele tipo de vilão que fica dando discurso com a arma apontada, né? Dando um discurso de uma hora que é tempo suficiente para o mocinho quebrar as correntes ou a algema e dar o contra-ataque. É. Bom, enfim, o Vorhat volta até aquela. Volta a se disfarçar de Takara. Vira pra Hanna e pro Karn, né? Fala: Ah, os dois morreram. Aí a Hanna: Ah, o que aconteceu? Aí o Borrat começa a falar, ah, foi bem patético, o Gerard foi todo um covarde e morreu todo com a calça toda cagada. Aí a Hannah vira e fala, cara, eu sei que o Gerard não morreria assim. Aí o Borrat se revela e fala, tia, eu sou o Borrat, vocês dois estão sendo capturados, e eu não sei porque eu tô matando vocês também, porque. Ah, tanto faz. Esse Vorgat tá muito confuso, tá com uma crise de identidade bizarra. Bom, enfim, Gerard e companhia conseguem entrar na cidade, conseguem voltar a entrar na cidade, encontram o tal hangar cheio das coisas. Aí ele percebe, mano, essas naves estão tão juntinhas que se a gente explodir uma, Tem uma reação em cadeia que explode todas, olha só que legal. E era tipo toda nave Felixiana, sabe? Toda nave de guerra. Bem, veio bem a calhar, né? Bem coincidente. Então lá. Na verdade, tem uma boa razão para o Warhard deixar a Hanna viva, porque ele não fazia a menor ideia de como consertar o Weatherlight. Então chegou e virou para a Hanna e fala: Você vai consertar o Weatherlight. É, ela manja de artefatos e encantamentos. Ela manja. Mas sabe, a Hanna não é trouxa, né? Então ela tá sempre tipo, naquele deixando a Weatherlight naquele de estado de. É, falta um pouquinho só para terminar de consertar, sabe? Só para Ah, dar aquela espertinha. enrolada. Sei. Aí o Borat vira e chega, mano, eu sei que você tá me enrolando, vamos zarpar nessa bodega e pronto. Felizmente, Gerard aparece e chama o Borat pro mano a mano. Duelo final dos dois. Vamos lá. Sim, derradelo final, mas é, bom, a gente vai saber o destino final de Borat em Nemesis. Enfim, então a treta acontece, né, e claro que o Gerard ganha. É, ele é um mocinho, tem E que ganhar. o Borat se escafede, ele... É, na verdade, tem todo meio que uma mini historinha, né, de que ele tem a 9D com nome especial, mas eu vou cortar e dizer: o Vought foge por um portal de volta para Raf. Então, Ok. dane-se o Vought, ele foge. E agora temos o lado positivo, que realmente mostra como o Vought foi meio idiota nesse livro. Que enquanto consertava o Weatherlight, ele aproveitou e colocou um belíssimo canhão de raios na Weatherlight. Ah, meu Deus. Então, o Gerard falou: vamos testar essa belezinha. Então, mano, acerta uma das naves dentro do hangar e começa a explodir tudo, né? Ah, meu Deus. Então, enquanto isso, no lado de fora tá o pau comendo solto, aí as pessoas estão de saco cheio de ficar obedecendo aquelas drogas de Goblin, etc, etc. Aí tem uma hora que o Tchumano chega lá, tenta dar aquele discurso de: ah, não, vou unir os povos, mas ele é completamente ignorado. Aí. Todo mundo apenas observa uma bola de fogo saindo lá de onde quer que tivesse sido o hangar. Todo mundo fica estupefato, tipo, oh. Aí, É. do nada, aparece o Ramos. O Ramos, o O dragão. Ramos. O Dragon Engine que foi reprogramado pelo Urza, porque sim. E que ainda Sim. funciona, tipo, porque o Urza, meio, tipo, o Urza tem milhares de É anos. verdade, bem lembrado. Aliás, acho que isso é uma das coisas que eu mais questionei quando eu tava lendo esse livro. Cara, como é que essa droga ainda não pelo menos enferrujou, cara? Ai, ai. Aí, enfim, aí, tipo, foi meio que. Isso foi literalmente timing. Tipo, parecia que o Ramos tava esperando acontecer alguma coisa explodir pra ele aparecer e falar: galera, eu sou seu Deus, chega de briga, tô aqui pra trazer ordem nessa porra. E. Acreditam nele? Acreditam nele, cara. Você vê um Dragon Age depois de uma explosão, cara. Você é o nosso Deus. Então vamos descer, né? Aí, cara, fica. No geral, fica tudo vendo feliz para sempre, Mercadia, né? Os povos ficam todos unidos, não tem mais tirania. Os goblins imundos voltam para as montanhas. E no fim, quem acabou com tudo não foi o chamando o revolucionário, foi o Ramos. Cara, foi tipo. O que trouxe para o mercado foi uma série de eventos muito, muito fortunos, sabe? Putz. Enfim, com tudo isso resolvido, né? É. A tripulação toda de Wanderlust reunida, tirando todos que morreram, tirando o Ertak que ficou em Raph, tá, cara que provavelmente está em Raph também. E o Stark que morreu? Isso aqui que morreu, eles saem dos que morreram. Eles chegam. Bom, chega disso, vamos voltar para casa. Oh, legal, tá na hora de voltar pra E casa. pois é, então, no dos momentos, faz o Dani Shift de volta para a Dominária. E aqui acaba a história de Máscaras de Mercadia. Próxima história, nós É. contaremos a história de Nemesis, que é uma história paralela, não é o que acontece depois. Ah, Que paralela a tudo isso que você falou hoje? é tudo paralelo, que a gente falou hoje foi o que aconteceu depois que eles foram para Mercadia, né? Que depois que eles atravessaram o portal. Sim. E Nemesis vai começar exatamente do mesmo ponto, só que do ponto de vista do Ertak, que ficou para trás. Que interessante. Lá em Sim, Raf. lá em Raf. Ah. E já vou adiantando aqui que a gente também vai juntar a história de profecia, que dá para dizer em duas frases e é uma droga. Que a história de profecia é o que está acontecendo em Dominar em paralelo, não tem nada a ver com nada. Os personagens têm umas decisões bem questionáveis, e é um plot que não sai de nada e vai para lugar nenhum. É bom que a Então a gente. história acompanhe o sucesso do Power Level das cartas da edição, né? A história é uma bosta e a coleção é uma das piores também. Essa que eu descubro que eu tô usando. A coleção é uma bosta mesmo, então ninguém vai reclamar se a gente tratar como se fosse uma bosta. Mas Nobody cares. próximo capítulo totalmente dedicado a Nemesis. A história de Nemesis é muito boa. Legal, Grilo, valeu. Essa foi a história de Máscaras de Mercado, então. Enfim, legal. Sim, Mais sim. uma aventura em que o mocinho Gerhard e os amigos dele saíram vitoriosos com uma baixa forte, que foi o Stark, né? Mas não foi baixa mesmo, porque o Stark fora da equipe é uma boa para ele. E agora preparados para voltar atrás dos Phyrexianos, né? Eles já voltaram para dominar nesse ponto. É isso aí. Muito bem. Umas curiosidades, como sempre, né, sobre essa edição de Máscaras de Mercádia. Ela foi lançada em outubro de 99, então fazem aí 18 anos, mais ou menos. É, Bastante estamos em tempo, hein? 2017, 18 anos que essa coleção está aí. Esse bloco foi o bloco inteiro, né? Máscaras, Nêmesis e Profecia foi propositalmente de baixo power level, porque Saga de Urza aconteceu antes e quase destruiu o Magic. Exatamente. Quase demitiu meio mundo lá. Grilo, mecânicas desse bloco pra gente lembrar. Então, mercenários são uma mecânica, rebeldes também, né? Ambos são criaturas, mercenários pretos e rebeldes brancos. Você paga X manas, vira, busca uma criatura que custa X ou menos, põe em jogo. Com aquele tipo. Mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. Futuramente, o rebelde mais promissor foi a Lyn Sif, né? Que saiu em Nêmesis. E que ela. Esse Oi? que foi ter acabou tendo que ser banida, né, por causa da regra de lendas da época. E isso posteriormente provocou, né, uma justificativa para alteração na regra de lenda. Né? Porque na época, quem baixasse a Lyn Sif primeiro vencia o jogo. Bom, Grilo, quando saiu Máscaras, saiu também um conjunto de cartas com custos alternativos. Hoje, o pessoal que joga Pauper, ou até Modern, deve conhecer bem a carta Invigorar, uma carta verde que você pode jogar pagando um custo alternativo de dar 4 de vida. Isso não é de Nemesis? Invigorar, eu acho que é de máscaras, cara. Tô dando Invigorar. invigorar é de. Ah, não, é de máscaras. Máscaras, é. Ah. Você pode dar 3 de vida pro oponente, em vez de pagar o custo dela, ela dá mais 4 por uma criatura. E Oh, mas esse. na verdade, MP, você está errado, porque essa carta é banida no Pauper, por alguma razão. Ah, deve ser Infect? É. Né? Então é o pessoal de Modern que vai lembrar. Não, porque não saiu no. Porque essa carta nunca saiu uma edição Modern. Nossa, então é só Legacy que joga isso no Infect? Acho que sim. Não tem porquê. É bom. É o jeito, né? Banido em pau. É mesmo, ela saiu em Eternal Masters como incomum, pelo menos. É mesmo. Mas enfim, eu jurava que isso aí jogava o Infect Modern. Mas enfim, várias cartas com custos, instantes e feitiços com custos alternativos saíram em Máscaras de Mercado. E esse tipo de carta não se via desde Visões, cara. Pera aí, não se via desde Visões é foda, né? Não saía no Magic, não era lançado assim desde Visões. Né? O mais perto disso acho que foi as cartas de Saga de Urza que desviravam o terreno. Mas não é bem custo alternativo, né? Não. É só jogar de É só graça. roubagem. E também teve novidade em Máscaras, foi criaturas com habilidades que podem ser usadas por qualquer jogador, inclusive seu Ah, oponente. sim. Como aqueles mongers, né? O Squallmonger, por exemplo. E teve ciclos de mage modeladores também, Grilo. Você lembra? Ciclo comum, incomum e raro. Assim, eu sempre gosto de mais de modeladores porque, tipo, 99% deles são referência a alguma mágica específica. Acho que só teve um ou dois que não era referência a nenhuma mágica. Isso, é um bicho que tá lá, você vira, paga mana, vira ele, descarta uma carta e ele faz um efeito de uma mágica conhecida daquela cor, é verdade. Bem lembrado. E as cartas mais promissoras, né, de Máscaras de Mercádia, hoje em preço, são Porto de Richada, aquele terreno que está mais de 100 dólares, Suborno ou Bribery, que joga cubo, principalmente, está mais de E 16 Commander. dólares. Ah, joga Commander, é. É uma daquelas cartas que também independe, né, do resto do teu deck. Assim, teu oponente tem um Emrakul, você vai poder pegar o Emrakul dele. Cadeia Alimentar, né, Food Chain, que joga naquele combo deck de Legacy. Tá $18, Guilherme, uma food change. É, tá bem carinho. Lembra quando o Caio montou o deck de food change dele, que apelão? Nossa, era super agradável. E naquela época não tinham cartas como tem hoje, que você pode jogar do exílio, né? Acho que só tinha uma carta que fazia isso, que ele combava. Hoje tem umas 3 ou 4 que você pode jogar do exílio. É, eu nem lembro que carta ele usava, na verdade. Pra matar, eu acho que era Enraku. Ele chegava na 15ª. É, era sempre Enraku. Com o Kai era sempre Enraku, verdade. E... acho que não tinha, assim, uma carta que ele fazia do exílio. Acho que era só, tipo... ele só cansava uma máxima crítica, sabe? É, hoje dá pra fazer isso. Hoje dá com uma carta só, dá. Você faz mana infinita, né? Uhum. É, uma outra carta também, uma das mais caras de máscaras, que eu descobri recentemente, é Desmascarar. Desmascarar tá $15. Se você encontrar em algum lugar. É, mas teve um surto de preço, de aumento de preço, na verdade, porque até agora há pouco tava $5, mais ou menos. Será que alguém deu buyout nessa carta, Grilo? Ah, é provável. Teve algum esquema. Não, isso não é normal, não. Pois é. Então o Mask hoje é uma das mais caras, sim. E outras cartas que ainda fazem diferença ou fizeram diferença em formatos, né? Vamos para primeiras que jogam de fato hoje em dia, mesmo que seja em Commander, tá? Misdirection, é boa essa carta. É, claro. Opa. Squee, que joga Legacy também, né? É, Dust Bowl, que vejo em alguns Commander. Dust Bowl, né? Lembro. Gush. Gush, muito bom. Gush é uma comum de máscaras de mercado, cara. Uhum. E cartas da época, né, que fizeram algum rebuliço, são o Círculo de Histórias, que é um círculo de proteção que você escolhe a cor quando entra, nada mais que uhum. isso. Imunidade Diplomática, que é um encantamento azul que dá manto e tem manto. É uma daquelas cartas bem FDPs. É. E Xomano, né, a própria carta do Xomano, que na época o pessoal adorava parear com Paria, né? Xomano mais Paria, você tá imune a dano. Uhum. Então era basicamente isso, né? Edição sucinta, vários temas acontecendo aí, infelizmente para level baixo, por causa de Saga de Urza. É isso, senhor Guilo, valeu pela história. Oh, imagina, sempre à disposição, se possível. Nos vemos em Nemesis. Até a próxima fase. Até. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Acabou, Grilo. Obrigado pela história. Bem interessante acompanhar a saga do Gerhard, do Urza e tudo que está acontecendo. Opa, é bom. Enquanto não ficar completamente zoada, né? Porque Máscara de Mercado foi aquela hora que quase deu uma zoada a história, né? O legal é que enquanto você conta, a gente começa a lembrar. Você falou de Ramos, a gente lembra daqueles artefatos de Ramos, para quem jogou muito. Né? Então a gente acaba conectando as cartas que a gente via com a parte da história, mesmo que seja zoado, né? Porque tem coisas realmente que não fazem sentido. Uhum. E lembrando, o pessoal quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Por fim, Grilo, alguma coisa final? Acho que não, já estou meio cansado, na verdade. Eu tenho aula amanhã, então acho melhor ir me indo. Muito bem. Depois posta uns updates aí dos drafts que você jogar, claro, os boosters que você abrir e dos decks que vão aparecendo aí na Suécia, porque agora ninguém sabe o que vai acontecer no T2. No Modern também, né? Tá meio esquisito com os banimentos. E no Dual Commander também, porque a gente fica esperando ban e não acontece. Fica esperando mudança pra 25 de vida e também não acontece. Então... é, eu vou manter atualizado de coisas do meu ambiente local, né? Beleza, gente. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio. Até a próxima e beijinhos, claro. Sempre meus beijinhos. Falou.